pro Natanzinho Lima, gente. Porque viver é diferente tá vivo. E uma liga é uma liga. Xodó FM, a rádio que é sua. Conversar. Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal. Só pra te lembrar, eu já sofri demais, mas longe de você sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam. Conversar. E afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal. E só pra te lembrar, eu já sofri demais, mas longe de você sofrerei bem mais. Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento. Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo. E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam. Minha alegria passou, só as lembranças de amor não passam. Você precisa conhecer o Super Tem. Vá conferir os preços e a variedade. Não dá pra comparar. Informa a hora certa. Xodó, meio-dia. Janeiro quente de ofertas no Super Tem. A temperatura sobe, os preços caem. Eletro e alimentos com descontos de arrasar. Ventilador de coluna Ventisol 30 centímetros, R$135. Churrasqueira elétrica Elgin, R$99,99. Furadeira Impacto Hammer, R$88. Smart TV Britânia 32 polegadas, R$999. Microondas Mondial, R$489,90. Calabresa Sadia, R$22,99 o quilo. Leite da Sereníssima, R$7,49. Suco de uva Aurora, R$22,99. Super Tem. Olá, meus ouvintes, eu sou sua taróloga Rejane Rios. Eu tô aqui pra convidar todos vocês, ouvintes da nossa Xodó FM, e lembrar que o nosso momento místico é toda quarta, às 15h. Você liga, participa, tira suas dúvidas. Lembrando a todos vocês, quer tirar sua dúvida? Me liga 3245-2525, 3245-7371. Ou manda o seu Xodó Zap, que é o 99993-9605. É na quarta, às 15h, com o uso das cartas do tarô, que não mentem jamais! Ei, agricultor, se você busca aumentar sua produtividade e garantir colheitas de alta qualidade, precisa conhecer a Adumar Fertilizantes. Com tecnologia americana e compromisso com a qualidade, a Adumar está transformando a maneira como você cultiva suas lavouras. É hora de elevar o seu cultivo a um novo patamar com a Adumar Fertilizantes. Não perca tempo. Visite nosso site www.adumar.com.br, uma empresa do Grupo José Augusto Vieira. Pessoal, recado da Energisa. No dia 23 de janeiro, a Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Eduardo Gomes, Rua H, do meio-dia às 16 horas, em São Cristóvão. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Lojão A Eletricidade. Aqui tem mais pra você, ao lado do açaí da Adélia Franco. Lojão A Eletricidade. Identifica a sua emissora. Você está na Rede Xodó de Comunicação. Sistema integrado de rádios do estado de Sergipe. O que procuro eu acho mais barato e no ato que preciso encontro em um só lugar. No lojão A Eletricidade eu vou comprar. Grandes marcas vou achar, economia vou fazer, comodidade eu vou encontrar, até na hora de estacionar. Lojão A Eletricidade, aqui tem mais pra você. Ao lado do açaí Adélia Franco, passa aqui. Os fatos que marcaram Sergipe, Brasil e o mundo. Você acompanha a partir de agora com a melhor equipe de repórteres. Credibilidade você encontra aqui na Rede Xodó de Comunicação. A verdade em primeiro lugar. Jornal da Xodó. Jornal da Xodó. Jornal da Xodó em rede. Credibilidade na notícia. Olá para você, uma ótima tarde. Eu sou Mari Rodrigues. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Eu sou Eduardo Carvalho. Muito boa tarde, Sergipe, Brasil, mundo. A partir de agora, iniciando por aqui o nosso Jornal da Xodó, levando informação com credibilidade e prestação de serviços. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Confira agora os principais destaques do dia. Confira agora as principais manchetes do dia. Prazo para pagamento do IPTU em cota única é estendido aqui na capital sergipana, Aracaju. E família do Bugio morre em acidente na rodovia BA-099, incluindo aí, inclusive, o motorista foi preso, viu, gente? E pasme, liberado. Governo de Sergipe reitera projeto de lei com benefícios para policiais civis, mas aguarda aprovação do Simpol. E Secretaria do Trabalho divulga 20 vagas para auxiliar de produção e socorro. 3 agências bancárias são alvos de furto na Grande Aracaju. Polícia prende homem flagrante por crime de favorecimento à prostituição de adolescente. Aposentados não terão pagamento bloqueado por falta de prova de vida. Título de eleitor regularizado é essencial para inscrição no SISU 2025. Morre o jornalista e locutor esportivo Léo Batista, aos 92 anos. E a PEC pode tornar Nicolas Ferreira presidenciável 2026. Trump assume hoje pela segunda vez a presidência dos Estados Unidos. E mais informações das ruas da capital sergipana com Alex Carvalho e Emílio Veras em todo o interior do estado com a nossa equipe de jornalismo. Jornal da Xodó. É Sergipe, Brasil e o mundo interligados na sintonia. Jornal da Xodó em rede. Agora, giro de manchetes com nossos repórteres. Girando com informações de todo o estado. Iniciando por aqui o nosso giro de informação aqui na Grande Aracaju. Quem traz informações é o Alex Carvalho e Emílio Veras. Iniciamos então por aqui com Alex Carvalho desejando boa tarde, trazendo suas principais informações. Em todo o interior do estado também temos os nossos apresentadores de cada região. O Glauber Leal está na região Sul e Centro-Sul, nosso correspondente, trazendo informação aqui ao Jornal da Xodó. Robson Martins no Baixo São Francisco em Propriá e o Kleber Braga no Alto Sertão do estado de Sergipe em Nossa Senhora da Glória. Nossa equipe prontinha para trazer um show de informação a partir de agora para você aqui no Jornal da Xodó. Fica bem atualizado, bem informado nesta segunda-feira, um balanço total de tudo que aconteceu no último final de semana. Você acompanha aqui no Jornal da Xodó, fica bem atualizado. Eduardo Carvalho, boa tarde para você mais uma vez. Final de semana tranquilo? Final de semana tranquilo, Mário. Muito boa tarde para você. Melhora, né? Fez exame. E estamos aí iniciando o jornal. Hoje também nós temos entrevista, né? Estaremos entrevistando o senador Rogério Carvalho daqui a pouquinho, Mari. Muito bem, Eduardo Carvalho. Então vamos começar por aqui nosso giro de informação. Vamos agora com Alex Carvalho das ruas da Grande Aracaju, trazendo informação. Já já ele vai estar por aqui falando pra gente, porque ele acompanhou o pessoal que está na bronca com a torre, Eduardo. Vamos acompanhar as informações, as principais informações com Alex Carvalho. Carvalho, amigos do Jornal da Xodó. Na manhã dessa segunda-feira, pouco mais de 1.300 funcionários da torre receberam aviso e eles irão ficar desempregados nos próximos meses. Daqui a pouquinho, todos os detalhes aqui no Jornal da Xodó. Muito bem, Alex Carvalho das ruas da Grande Aracaju, mas além do Alex, Eduardo, o Emílio Veras também sempre bem antenado, bem informado. Bem antenado, Mari. Nosso querido Emílio Veras, boa tarde, Emílio. Ainda aqui da Grande Aracaju, com o nosso querido Emílio Veras, que vem já já trazendo as principais informações. O Glauber Leal, nosso correspondente da região Sul e Centro-Sul, já já traz informações também. O Robson Martins, direto do Baixo São Francisco, e o Kleber Braga, do Alto Sertão do Estado. Mas agora, quem está pronto ali para trazer as principais informações é o Emílio Veras. Boa tarde para você, Emílio. Boa tarde, Mari Rodrigues, Eduardo Carvalho e a todos do Jornal da Xodó. Neste último domingo, dia 19, aconteceu uma explosão no Hospital Fernando Franco, no bairro Farolândia. No momento da explosão, ninguém ficou ferido. Essas e outras notícias, a partir de agora, aqui no Jornal da Xodó. Muito bem, aqui da Grande Aracaju, com Alex Carvalho e Emílio Veras. Vamos agora à região Sul e Centro-Sul do Estado. Nosso correspondente Glauber Leal está pronto também para trazer informações daquela região. É o estado de Sergipe inteiro, cada cantinho de Sergipe com a Xodó pertinho de você, para você ficar bem atualizado, bem informado sobre tudo que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo por aqui no Jornal da Xodó. Vamos com Glauber Leal agora, a produção. Direto da região Centro-Sul do Estado, em Tobias Barreto, na Xodó AM 1500. E 20. Ele traz informações da região, nosso correspondente Glauber Leal. Boa tarde para você, Glauber. Boa tarde, Mari Rodrigues. Boa tarde, Eduardo Carvalho, os amigos ouvintes da Rede Xodó de Comunicação. Uma ótima e abençoada segunda-feira. Daqui a pouco vou destacar a seguinte informação. Olha só, homens são presos transportando cerca de 2,5 kg de drogas em ônibus que vinha aqui para Tobias Barreto. Daqui a pouco trago os detalhes no Jornal da Xodó. Tá aí, Maré. Agora nós vamos lá, a bonita região lá do Baixo São Francisco, com o nosso caríssimo Robson Martins. Boa tarde, Robson. É o Robson Martins que traz informações da região ali do Baixo São Francisco, não só o sergipano, Eduardo, mas o Baixo São Francisco alagoano também. Ele é bem atualizado. Ele cobre bem, né? O lado lá de Alagoas, o nosso querido caríssimo Robson Martins. Será que tá pronto, Maré? Vamos aguardar que nossa agora produção sim, dá um né? sinal. Agora sim, Robson Martins pronto ali para trazer as principais informações da região. Robson, boa tarde para você. Muito boa tarde, meus caríssimos Eduardo Carvalho, Mari Rodrigues e a você que nos acompanha na Rede Xodó e no nosso canal do YouTube. E olha, a prefeita de Aquidabã reduz próprio salário e de secretariado em 25%. Para conter as despesas. E ainda, Jacaré aparece no bairro Matadouro, aqui em Propriá, e na sequência é capturado pelos bombeiros. Todos os detalhes eu volto já já. Muito bem, Robson Martins, direto do Baixo São Francisco, em Propriá. O jacaré tá solto por lá, viu, Eduardo? Não mais, agora tá capturado, né? É, tem aquele outro, né, que andou passeando por lá o ano passado, né? Os jacarés depois gostam sumiu, ali né? daquela região, da né, região. Eduardo Carvalho? Agora o Robson Martins trouxe informação sobre a prefeita que baixou o seu salário e do secretariado também. Se essa moda pega, boa, né, Eduardo? Para dar uma enxugada também nos gastos. Ela uma optou exatamente por enxugar, né? Pega a parte mais pesada, que é do secretariado, né? E com isso ela mostra também, né, para a população a vontade e o desejo de acertar, né? A intenção, exatamente, Eduardo. Agora meio-dia e 11, vamos agora à região do Alto Sertão do Estado, Nossa Senhora da Glória com Kleber Braga. Boa tarde para você, Kleber. Olá, boa tarde, Mari Rodrigues. Boa tarde, Eduardo Carvalho. Daqui a pouco, casal morre afogado no Rio São Francisco, em Canidé de São Francisco. Mais detalhes daqui a pouco no Jornal da Xodó em Rede. Eu volto já já. Muito bem, Kleber Braga, nossa rede então formada. A partir de agora, cada região com seu apresentador local. E a partir das 13 horas, formaremos rede para todo o estado de Sergipe em uma só programação aqui no Jornal da Xodó. Agora, meio-dia e 12, é hora de trazer a previsão do tempo com Tainã Valença. Agora as informações da Central Xodó News. Previsão do tempo. Boa tarde, Mari Rodrigues, Eduardo Carvalho. A previsão do tempo para o Nordeste brasileiro nesta segunda-feira, 20 de janeiro, indica que haverá chuva em boa parte da região. São previstas muitas nuvens com pancadas de chuva e chance de trovoadas isoladas no Maranhão, Piauí e Ceará. O céu fica parcialmente nublado e a possibilidade de chuva isolada no Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe. Em Aracaju, o dia será de sol com algumas nuvens e não chove. Agora em Aracaju, 30 graus. Glória, 31. Propriá, 32 graus. Tobias Barreto, Estância e Cristinápolis, 31 graus. Itabaianinha, 30 graus. Jornalismo com credibilidade, prestação de serviço. Esse é o jeito Xodó de deixar você bem informado. Muito boa tarde, Sergipe, Brasil, Mundo. A partir de agora, você bem atualizado, bem informado por aqui com o nosso Jornal da Xodó. Nesta segunda-feira, só começando a semana. Que seja uma semana abençoada, maravilhosa para cada um de vocês, ouvintes, e vocês, telespectadores também. Estamos ao vivo agora, através das emissoras que fazem a Rede Xodó e também através do nosso sistema RTV, que é o nosso canal no YouTube. Convidar você, ouvinte, também a se inscrever em nosso canal e acompanhar o nosso Jornal da Xodó de segunda a sexta-feira com som e imagens de qualidade através do nosso sistema RTV. Começando já por aqui, trazendo informação, olha, a Prefeitura de Aracaju prorrogou o prazo para o pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU, para 5 de fevereiro. A medida foi anunciada pela prefeita Emília Correia em um vídeo publicado em suas redes sociais e, de acordo com a prefeita, a medida tem o objetivo de permitir que mais cidadãos aproveitem o desconto de 7,5% oferecido para o pagamento à vista. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, Senfaz, os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista devem emitir um novo boleto para garantir o abatimento. O documento pode ser acessado pelo portal do contribuinte, disponível no site da Prefeitura, ou retirado presencialmente na sede da Secretaria, localizado no centro da cidade. Para aqueles que preferem parcelar o valor, a data de vencimento das parcelas permanece a mesma. A primeira parcela deverá ser paga até o dia 5 de fevereiro, com as demais tendo vencimento no quinto dia útil dos meses subsequentes. Nesse caso, o contribuinte pode utilizar o boleto original que foi enviado pelos Correios ou gerado anteriormente no portal. A Senfaz também ressaltou que, apesar da suspensão do reajuste inflacionário do IPTU, de 2025, cerca de 5% dos imóveis tiveram alterações nos valores do tributo devido a atualizações cadastrais. Essas modificações ocorrem por ajustes na área construída, ou por mudanças no uso do imóvel. Caso o contribuinte discorde do novo valor, ele pode solicitar a revisão por meio do portal do contribuinte ou agendar o atendimento presencial. Então, já em vigor, valendo a partir de agora, de fato, a nova regra do IPTU, Eduardo Carvalho. Então, ela prorroga para o dia 5 de fevereiro para que as pessoas não percam, né, 7,5, né, do desconto. Agora, se a pessoa optar pelo parcelamento, vai permanecer 5 de fevereiro, só que as demais, ou seja, os próximos meses, é o quinto dia útil, viu? É diferente agora do dia 5, passará. Né? É uma boa medida, né? Agora, é bom lembrar também que esses 5% de imóveis que tiveram alterações, né? Porque muita gente diz, sim, mas foi congelado, mas o meu veio a maior, né? É por fruto aí das atualizações cadastrais, viu? Ou alguma reforma que fez, né? Que terminou valorizando o imóvel, ampliando. Mas uma boa medida. Quanto mais o número de pessoas, principalmente, Mário, o mês de janeiro é um mês muito pesado para as famílias, né? Você tem matrícula escolar, você tem compra de material, né, escolar, você tem IPTU. Já vem os gastos do final do ano também, né, Eduardo? Então, tudo se junta e acaba virando uma bola de neve gigante, né? E agora, com esse desconto, gostei da medida. Boa medida. 7,5% de desconto, no caso, no pagamento à vista do IPTU. Agora, meio-dia e 16, mudando de assunto, Eduardo, trazendo uma notícia trágica. 4 pessoas de uma mesma família morreram em um acidente na BA-099, em Mata de São João, na região metropolitana de Salvador, na noite desta sexta-feira, 17. A colisão envolveu um caminhão e 2 carros e 2 das vítimas eram crianças. O motorista do caminhão, um homem de 31 anos, realizou o teste do bafômetro e foi constatado que ele estava sob efeito de álcool com teor alcoólico acima do permitido e foi preso em flagrante. Apesar da prisão, o motorista foi liberado após passar por audiência de custódia. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Lamentável e muito trágico esse acidente, vitimou 4 pessoas da mesma família, o casal e 2 filhos, crianças, bebês ainda. Lamentável, chocou todo o estado de Sergipe, aliás. Foi notícia nacional e chocou a todos, né, Eduardo? Triste isso e mais uma vez a irresponsabilidade da embriaguez ao volante. Até quando isso vai acontecer? Eu não entendi, Mário. Por que que tornou-se culposo? O entendimento hoje do Código Penal, né? Essa alteração, quando você está embriagado ao volante, você assume o risco de matar. Então não é culposo. Ah, eu não tive intenção. Se você bebeu e permanece dirigindo, o risco, você é quem assume. Então não tem que ser culposo, tem que ser doloso. Principalmente porque foi ratificado, foi confirmado aí pelo teste de bafômetro. E aí as pessoas dizem, mas por que que a sociedade não está acreditando muito, né, na lei, né? É porque casos como esse são assustadores. 4 pessoas perdem a vida, das 4, 2 crianças, né, totalmente inocentes, alguém embriagado ao volante, o bafômetro confirma e ele sai como se nada tivesse acontecido, e a explicação é mais óbvia possível. Mas a lei permite que seja feito desta forma. Nós precisamos ser um país mais sério, né? Não dá para acreditar num país com leis tão frouxas e com tanta interpretação equivocada. Bebeu é doloso, se assume, né, o risco. Não pode ser culposo. Ah, eu bebi, mas não tive culpa de ter atropelado alguém. Isso não existe. Estou dizendo que a culpa é do delegado. Agora também estou cansado dessa transferência de culpa. Os delegados reivindiquem isso ao legislativo, o legislativo imponha isso para o Poder Judiciário. É uma aberração, mano. Você sepultar 4 pessoas pela cachaça de um infeliz que sai pela porta da frente de uma delegacia. Ah, mas não podia fazer porque está na lei. Lei se muda. Também está escrito na lei. Não matarás. 31 anos o cara tem. Bêbado. Bêbado ao volante. E a gente aguenta até quando essas explicações horrorosas e fora de contexto? Doloso, você assumiu o risco, bebeu, né? Culposo, você não teve culpa. Imagina, o cara bebe, joga a carreta por cima dos outros, 4 pessoas são vitimadas, 2 crianças entre as quais. Eu bebi, mas não tinha intenção. Quem é que vai acreditar nesse troço, rapaz? Isso cansa a gente enquanto sociedade, porque a gente cansa, é tanta campanha, tanta campanha, tanta campanha. E o indivíduo continua saindo pela porta da frente das delegacias. Tenha paciência. Isso dá uma noção, sabe, de que a cachaça ao volante compensa. Vou repetir, dá a intenção que a cachaça ao volante compensa. Porque ninguém é punido, Mari. Só ficam os dados. Aliás, cada final de semana, um pior do que o outro, né? Isso nos revolta enquanto cidadão, né? Pessoas estão sendo vitimadas, tiradas da vida, precocemente, por cachaça de um infeliz. Que ó, assumiu o volante, embriagado, sabia do risco, sai pela porta da frente. A sensação de impunidade. Agora que fica para a família, né, Eduardo? Que enterraram seus entes queridos, uma família destroçada completamente nesse momento e vendo o indivíduo saindo pela porta da frente da delegacia. E mais uma vez a gente reforça, a culpa não é do delegado, não é do policial, é tanta coisa que acontece que o policial acaba enxugando gelo, vai lá, prende as leis, vão lá. Mudar essa legislação? Infelizmente tem que... Já não tinha mudado de culposo para doloso na cachaça? Isso mesmo, Eduardo, tem que ser feito algo. Tenha paciência. Agora, quem é responsável? Mais uma vez, a gente volta àquela velha história de política. Muita gente fala assim, ah, mas eu não dependo de política, ah, mas eu não gosto de política, não vivo de política. Você sabia que essas leis podem ser modificadas por quem? Pelos políticos, por quem lhe representa, por quem você votou, em quem você votou. Está lhe representando bem? Essa mudança tem que partir da classe política, Eduardo. E aí vem muita gente ainda desinformada que fala assim, mas eu não dependo, não preciso de política, não vou votar por isso, por aquilo, porque eu não dependo de política. Tudo na sua vida envolve política. Nesse momento, seus representantes políticos é quem deve fazer algo, é quem deve mudar a lei. Algo tem que ser feito, não dá para ficar morrendo tantas pessoas no trânsito. E de repente, o que cometeu ali o crime, o acusado ou o suspeito, sei lá como é que deve chamar uma pessoa, e aí sai pela porta da frente. Como se não tivesse acontecido, né? Absolutamente nada. 4 vidas não representam absolutamente nada. Isso revolta, né? É revoltante, Eduardo. A família que nesse momento sofre, nesse lei momento seca, está, né, aí com seu coração dilacerado. Cachaça seca. Virou agora motivo nenhum, né? Tenha paciência. Lamentavelmente, nós aqui desejamos os nossos mais sinceros sentimentos à família que está nesse momento totalmente dilacerada, né, com a perda e com essa perda de 4 pessoas, 1 casal, 2 pequenos filhos, 2 bebês que morreram nesse trágico acidente que poderia sim ter sido evitado, mas aconteceu por irresponsabilidade, mais uma vez, do ser humano, da cachaça, do álcool ao volante. Infelizmente é isso. Agora, 12h22 aqui no Jornal da Xodó, seguindo por aqui com mais informação. Olha, o governo de Sergipe reafirmou seu compromisso com a valorização dos policiais civis e a segurança pública durante uma reunião na sexta-feira 17. O Estado reiterou a disposição de enviar à Assembleia Legislativa de Sergipe o projeto de lei PL que inclui benefícios para os policiais civis, negociados em 2024, mas rejeitados formalmente pelo Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe em relação aos itens de 2025. A rejeição foi comunicada por meio de ofício número 23/2024, de 11 de julho de 2024. Entre as medidas para 2025 estão a redução do intertício para a progressão na carreira de 4 para 3 anos, com efeito retroativo de janeiro de 2025. Reajuste salarial a partir de agosto, com percentual já acordado. E o terceiro passo do adicional de periculosidade a ser implementado em outubro de 2025. Além disso, já foram garantidos os itens de 2024, como reajuste salarial de 7% a partir de julho e o segundo passo do adicional de periculosidade com implementação em outubro deste ano, Eduardo. Então, são medidas, né, que foram apresentadas pelo governo do estado, né? Essa do adicional de periculosidade foi uma luta, né, pela categoria. O reajuste, né, vai chegar a 7%, isso a partir de julho, né? O efeito também retroativo, janeiro de 2025, essa questão. Agora, o que a gente percebe é a importância de negociar entre governo e categoria. Porque nem sempre você vai ter o consenso, mas é preciso negociar, é preciso sentar à mesa, né? E colocar aquilo que pode ser feito de imediato, aquilo que pode ser feito a médio e a longo prazo. Porque é muito importante a categoria dos policiais civis, né? O Simpol é um sindicato importante. O governo também apresenta, né, aquilo que, segundo o próprio governo, está dentro das suas próprias condições. Mas negociar sempre, mano. Sem a negociação é complicado. Porque você tem, de um lado, uma categoria que é tão importante, né? Está relacionada à segurança pública. E você tem, do outro lado, uma vertente também do governo. Se nem tudo foi satisfatório, continua lutando, né? Vai buscando os seus direitos. Na democracia é assim, viu? Ninguém consegue adquirir direitos sem bater a porta, né? Foi criada essa cultura, né, no Brasil. Eu sou favorável à permanência de sindicatos, sou. Eu sou contrário a que você obrigue a pagar. Se o sindicato é importante, as pessoas pagarão automaticamente. Sou favorável, sim, à questão sindical, porque às vezes no individual você não tem força. Força está no coletivo, né? A força da negociação. Então, esperamos aí que o governo e aí a Polícia Civil, através aí do Simpol, né, cheguem cada vez mais próximo daquilo que ambos podem ceder, né? É importante, governo pode, Eduardo, lembrar categoria. Que essa discussão não é somente agora desse governo do Fábio Mitidieri, é uma discussão que já vem há muitos anos, tempo, de outros governos, inclusive, essa discussão não chega ao fim. A gente torce que realmente seja discutido e chegue ao melhor acordo para ambas as partes. A gente sabe o trabalho essencial que a polícia faz aqui no estado de Sergipe, um trabalho incrível mesmo, assim, um trabalho maravilhoso. Damos os parabéns a todos que fazem a polícia aqui do estado de Sergipe, mas é preciso um equilíbrio também, né? Tudo é uma conversa. Se abre para o diálogo, se está aberto à negociação, a uma conversa, tem todo o direito, realmente, os direitos exigidos pela polícia são realmente legítimos, mas a gente torce que entrem realmente em um acordo para ficar bom para todas as partes. Agora, 12h26 aqui no Jornal da Xodó, chama agora o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente retorna por aqui trazendo mais informação. A gente traz o Alex Carvalho trazendo informação por aqui, o Emílio Veras também nas ruas de Aracaju. A gente traz informação o tempo todo para você aqui no Jornal da Xodó, inclusive falando sobre as demissões da Torre. Pessoal, na bronca, viu? Mais de 1.300 colaboradores da Torre receberam aviso prévio na manhã desta segunda-feira. E a gente traz os detalhes já após o intervalo comercial. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Não saia da sintonia. O Jornal da Xodó volta já. O mundo muda, as pessoas mudam, as formas de aprender mudam. No Colégio Pio X, do infantil ao técnico, enxergamos o novo como o melhor caminho para chegar mais longe. É por isso que oferecemos uma matriz curricular atual, programas especiais de inglês e robótica, salas com recursos multimídias e muito mais. Venha conhecer todas as novidades que preparamos para 2025. Colégio Pio X, matrículas abertas, 2106-3051. Que bom te ver por aqui. Todo mundo já tá coladinho em nossa programação. Só faltava você. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Xodó FM. Essa rádio é todinha sua. xodofm.com.br. Muita coisa mudou no Brasil de janeiro de 2023 para cá. Já teve forte alta do PIB, recorde de empregos, com mais de 3,5 milhões de vagas com carteira assinada. Mas o mais importante é isso chegar até você. Quando a gente melhora a economia, é para você trabalhar, empreender, prosperar e crescer. Ainda tem muito para fazer, mas todo dia a gente faz um Brasil melhor. Brasil, União e Reconstrução. Domingo é dia de relaxar, curtir uma praia, um churrasco, aquele almoço de família e ouvir as melhores músicas no Domingão da Xodó, com o agito do DJ Luquinhas. É o Domingão, é o Domingão, é o Domingão da Xodó. Todo domingo, a partir das 10 da manhã. É o Domingão da Xodó. Você está na Rede Xodó de Comunicação. Sistema Integrado de Rádios do Estado de Sergipe. Xodó FM. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. E a maior equipe do rádio jornalismo sergipano. Um novo jeito de fazer rádio jornalismo. Ético, transparente, dinâmico, democrático e objetivo. Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. Meio-dia e 29. Jornalismo com credibilidade, prestação de serviço. Esse é o jeito Xodó de deixar você bem informado. Você sempre bem atualizado, bem informado aqui no Jornal da Xodó. Agora meio-dia e 29, uma ótima tarde para você, convidando mais uma vez você que está acompanhando através das emissoras, se inscreva em nosso canal no YouTube. Estamos ao vivo agora através do sistema RTV. Você pode acompanhar também através de imagens. Acompanhe aqui o nosso Jornal da Xodó de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 14 horas. No sistema RTV. É a Xodó sempre na frente, trazendo informação para você com muita tecnologia e com muita inovação também. Se inscreva em nosso canal. Trazendo por aqui mais informação agora, olha, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria do Trabalho, inicia nesta segunda-feira, dia 20, o processo seletivo para a contratação de auxiliares de produção. Serão oferecidas 20 vagas para atender às necessidades do município. Os candidatos interessados devem enviar o currículo por e-mail para trabalho@socorro.se.gov ou comparecer pessoalmente à sede da Secretaria do Trabalho, localizada na Avenida Aracaju, número 486, no bairro João Alves, entre as 7 e as 13 horas. Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo WhatsApp também, pelo 799-9914-9156. Além da oportunidade de emprego, as vagas oferecem benefícios como plano de saúde, plano odontológico e ticket alimentação. Então, para você que está interessado, entre em contato. Repetir mais uma vez o número do WhatsApp para você entrar em contato: 799-9914-9156. Jornal da Xodó. Não sei se eles têm o estudo, né? Muito abaixo, porque Socorro é uma cidade grande, né? Hoje tem um número altíssimo de servidores efetivos e de comissionados, e ela só vai abranger aí 20 vagas, né? Então, não é que não seja importante, mas é preciso prestar atenção, né? O tamanho da cidade, o tamanho da demanda, né? Porque mesmo com 20 pessoas, você vai ter que fazer escala, né? Agora, a grande oportunidade, porque você vai ter ao mesmo tempo plano de saúde odontológico e TIC de alimentação. Que não é todo emprego que oferece, não é, né, todo emprego que oferece. Digamos, diga-se de passagem, não são todos os empregos que oferecem essas vantagens, esses benefícios. Então, os interessados, entrem em contato para tentar aí preencher essas vagas. Quem sabe dar certo dessa vez, né? Boa sorte para você que vai tentar. Agora, 12:32 aqui no Jornal da Xodó. Vamos agora com Alex Carvalho. Olha, mais de 1.300 colaboradores da Torre recebem aviso prévio na manhã desta segunda-feira, dia 20. O Alex Carvalho vai conversar com Anderson Vidal, que é presidente do Sindicato dos Empregados de Limpeza Pública e Comercial do Estado de Sergipe, e também com Márcio Dória, que é advogado, para falar um pouco sobre esse assunto, porque esses colaboradores estão na bronca nesse momento. Mais de 1.300 avisos prévios. Então, bronca geral, muita gente ficando aí desempregado, e a gente vai entender melhor o que está acontecendo agora com Alex Carvalho. Vamos acompanhar. Olá, Mari Rodrigues, Eduardo Carvalho. Funcionários da Torre receberam a triste notícia de demissão em massa. Cerca de 1.300 servidores. A empresa hoje, logo no início da manhã, no início dessa segunda-feira, anunciou para os seus servidores. Ao lado de Vidal, ele que é o presidente, né, do sindicato. Lamentável situação, né? Triste situação. Quando foi na quinta-feira, a empresa nos informou que iria, precisava de uma reunião urgente. Quando foi na sexta-feira, tivemos essa reunião lá com o doutor Márcio Dória, lá no escritório dele, e lá fomos informados que a empresa ia dar hoje o aviso de 1.300 funcionários. Ficamos tristes, estamos tristes até hoje, mas ela nos comunicou que tem uma dívida a receber e eles não têm mais como gerar se não recebe. E aí fica difícil, e eles disseram que hoje daria esse aviso. Vamos aqui aguardar para ver se vai concretizar ou não, tomara que não, mas se concretizar, aí vamos tomar todas as medidas cabíveis com o doutor Márcio. E como é que fica? Esses funcionários vão para as ruas hoje ou vão paralisar? Né? O que é a determinação? Veja só, eles vão trabalhar normal, porque não pegaram os avisos nem. E mesmo com o aviso, o doutor Márcio vai explicar aqui a nova modalidade, que a lei trabalhista diz, e a gente não vai abrir mão disso. Vidal, obrigado. Aqui com o Márcio Dória, advogado. É difícil situação, né, doutor Márcio? Perfeito, não tenha dúvida. Hoje estamos dando uma notícia péssima ao trabalhador. É uma situação extremamente complexa. E como é que funciona agora, já que a empresa anunciou, né, esse aviso? Na realidade, nós tivemos uma reunião com a empresa na sexta-feira, na qual ela nos comunicou que os trabalhadores iriam receber o aviso prévio. Até agora não foi concedido. Nós estamos aguardando. Agora, sabe se o aviso é indenizado, como é que vai ser? Essa modalidade do aviso, nós não temos o conhecimento. Aí, de acordo com a modalidade do aviso prévio, nós vamos primeiro orientar os trabalhadores e tomar as medidas judiciais cabíveis no sentido de resguardar os direitos dos trabalhadores, que é a parte mais frágil dessa relação. Doutor Márcio, muito obrigado. Disponho da Rede Xodó de Comunicação, a maior rede de rádios do estado de Sergipe. Dá um apanhado, né? Vamos acompanhar aqui a situação, né, desses servidores da Torre que receberam na manhã de hoje o aviso que 1.300 servidores vão estar, né, de aviso prévio. Agora, ninguém sabe se o aviso vai ser trabalhado ou indenizado. Para a Rede Xodó, a maior rede de rádios do estado de Sergipe, informou o radialista Alex Carvalho. Muito bem, Alex, muito obrigada pelas informações. Situação complicada, Eduardo, nesse momento para os trabalhadores. Começar o ano já com essa triste surpresa, né? Essa surpresa ruim. Aviso prévio para mais de 1.300 colaboradores da Torre. Péssima notícia. É uma notícia ruim, mas veja, essa mesma empresa, tendo lá os seus motivos, ninguém vai aqui vai negar, né? Muda-se de ano, entrega a cidade no lixo. Literalmente no lixo. Diálogo para lá, diálogo para cá. Agora somos surpreendidos com 1.300 pais de família, né? Literalmente na rua, né? Ora, início de gestão, tanto aqui, onde ela exerce, tanto quanto em Socorro, onde ela também exerce, afora outras cidades. O que nos preocupa, né? Você não está demitindo aí 10, 11 funcionários. São 1.300 funcionários. Então, tem muita dificuldade em entender o que é que está acontecendo com a Torre. Segundo informações, tem uma briga aí familiar, né? E está desaguando na cidade, está desaguando também, né? Porque é uma péssima notícia, né? Péssima notícia. E a gente espera aí que medidas possam ser tomadas, né? A gente espera logo, logo, me parece que o prazo aí da torre, o contrato vai até fevereiro, para a gente definir melhores rumos. Não podemos ser reféns de uma empresa nunca mais na vida. Não podemos mais ser reféns de ninguém, né? Porque você mexe com a vida de todo mundo. Você vai mexer com a vida da cidade, com tudo, famílias, né? Os que estão trabalhando não trabalham, né, com a mente boa, porque você já sabe que você pode ser o próximo. Situação muito ruim, né? Eu acho ela muito insustentável enquanto empresa do jeito que ela está hoje, né? Claro, se tanto Aracaju quanto Socorro, quanto, né, prefeituras apresentaram débitos, que eles sejam negociados. Mas uma coisa não justifica a outra, né? Não está trazendo segurança, mano. Isso é muito ruim. A verdade dos fatos. A notícia como ela acontece. Jornal da Xodó. 43 agências bancárias foram invadidas neste domingo 19 na Grande Aracaju. Os crimes ocorreram em dois pontos da capital sergipana e em uma agência da Barra dos Coqueiros. Na Barra dos Coqueiros, a agência da Caixa Econômica Federal foi arrombada, mas os itens levados não foram especificados. Em Aracaju, uma unidade do Banco Bradesco, no bairro Siqueira Campos, teve o vidro de entrada quebrado e um monitor foi furtado. No bairro Jardins, outra agência da Caixa Econômica Federal foi alvo de criminosos no final da tarde. Os invasores levaram 5 notebooks após quebrarem a porta de entrada. A Polícia Militar confirmou os registros e a Polícia Federal, responsável por investigar crimes contra instituições financeiras, informou que os procedimentos policiais estão em andamento, mas não há confirmação de conexão entre os casos. Aparentemente, uma coincidência ruim, né, Eduardo Carvalho? 3 agências arrombadas aqui na Grande Aracaju somente nesse último final de semana. Para não perceber conexão? Segundo a investigação da Polícia Federal, que é responsável para investigar, não há tem conexão entre os 3. Imagina, 3 pessoas, né? Uma saiu de casa e disse, hoje eu vou arrombar uma entidade financeira. São 3 casos. Olha, e bairros distintos, né? Repara que é muita coincidência, né? Um se larga lá para o Jardins, que essa caixa está situada num local bem, bem ermo mesmo, estranho, né? A da Barra, numa avenida que à noite ali é terrível mesmo, né? E no bairro Siqueira Campos também não se fala. Eu acho muito precoce, né? Muito precoce não encontrar conexão, né? Se mal acabou de acontecer, já está se dando um laudo que não tem o que conexão. Muito estranho. São 3, né? 3 bancos, gente, né? E não encontrar conexão. Vamos aguardar. Até o momento não há confirmação, mas pode ter mais informação daqui pra frente. A gente traz qualquer detalhe, qualquer nova informação a gente traz por aqui no Jornal da Xodó. Vamos sofrer de novo, né? Porque no passado a gente já viveu esses dramas, né? É verdade, Eduardo. Agora, 12:39, mudando de assunto, a equipe da Delegacia Especial de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima prendeu um homem em flagrante por crime de favorecimento à prostituição de adolescente aqui em Aracaju. O investigado enviou material pornográfico para um adolescente e o convidou para praticar atos libidinosos, inclusive oferecendo dinheiro à vítima. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira, dia 20. De acordo com as informações policiais, a tia da vítima compareceu à unidade policial e informou que um homem estava enviando material pornográfico. O suspeito ainda convidou o adolescente para ir à sua casa praticar atos libidinosos. Nas mensagens enviadas ao adolescente, o homem ainda ofereceu dinheiro para que a vítima praticasse os atos. Diante da denúncia, a equipe seguiu para o endereço indicado pelo suspeito nas mensagens enviadas à vítima. O homem foi encontrado caminhando em uma rua próxima à residência dele, onde foi conduzido à delegacia. Ó, é claro que hoje a gente não está vivendo os mesmos dias do passado. Onde essa sinvergonhice era resolvida de outra forma. Por que não tem cabimento um troço desse, mano? De um lado, a sociedade se arvora de que tal comportamento é legítimo da sociedade moderna, mas nós estamos falando de adolescentes, que eles são protegidos pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é desde 1990. Para susto maior nosso, crianças também hoje fazem parte, né, desse tripé horroroso, pornográfico, de material infanto-juvenil. Então isso é muito sério. Porque essa discussão da questão da sexualidade, da tendência, ora, mas você está praticando com adolescentes. Você está usando, em outros casos, usa-se material pornográfico infantil. E aí não é ciência, viu? Aí é safadeza pura. Olha, Eduardo, você está negociando, caso, né? Nesse caso em específico, que bom que tinha um responsável pelo adolescente que viu as conversas ali e foi diretamente à polícia. Mas, infelizmente, casos, a gente vê muitos outros casos que o responsável não tem acesso a essas conversas e acabam acontecendo muitos crimes que poderiam ser evitados. Já. Então está aí a importância do responsável estar atento sempre às conversas do adolescente no celular. Né? Sabe-se lá o destino, né? Fora esse, o número crescente de material pornográfico infantil nesse país. Meu Deus do céu. E a gente ainda está discutindo, né? Sexo dos anjos, gente. Tanta pornografia, em nome, né, de um avanço. Aí os avanços. E a sensação de impunidade desses criminosos. Que a gente vê é isso, que você viu a facilidade desse homem mandar mensagem para o jovem, para o adolescente, vem, assim, né? Pedindo para vir até o endereço dele, passando o endereço através de mensagens, ou seja, com total segurança, né? Com sensação total de impunidade. Nem dói mais, né? Nem dói mais. Parece uma coisa muito comum. Muito comum. Infelizmente, a realidade que a gente vê. Agora, 12:42 aqui no Jornal da Xodó, seguindo por aqui com mais informação. Daqui a pouquinho vou trazer mais uma vez por aqui o Alex Carvalho. Olha, policiais civis protestam em Aracaju contra denúncias de abuso de autoridade. Já, já, esse assunto por aqui com Alex Carvalho, que vai conversar com Jean Rezende, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, e também com Geórgio Passos, deputado estadual por Sergipe. Já, já, a gente traz por aqui essa informação. E olha, o Ministério da Previdência Social anunciou em 17 de janeiro de 2025 a suspensão dos bloqueios de pagamento de aposentados e pensionistas que não realizarem a prova de vida. A medida, que vale por 6 meses a partir de 1º de janeiro de 2025, ou seja, já está valendo, pode ser prorrogada por igual período. A responsabilidade de comprovar a continuidade de vida dos beneficiários agora é do INSS por meio de cruzamentos de dados. Com isso, aposentados e pensionistas não precisam mais comparecer a agências do INSS para realizar a prova de vida. O cruzamento de informações já atualizou dados de 34,6 milhões de beneficiários até o dia 23 de dezembro de 2024, evitando assim essa necessidade de comparecimento presencial. O INSS também alertou para golpes, reforçando que não realiza visitas domiciliares. Atenção, viu? Se você é aposentado ou pensionista e receber uma visita dizendo que é do INSS, já descarte na hora, já se previna, já mantenha a sua segurança, tranque o portão, não aceite, porque eles avisaram que o INSS não faz visita domiciliar. Então, fique sempre muito bem atento. É importante, Eduardo, destacar essas informações, porque muitas pessoas, senhores, senhoras, acabam caindo em golpes, né? Chega uma pessoa lá se identificando como do INSS, como funcionário, e eles já deixam muito claro aqui, viu? Não fazem visita domiciliar. Se chegar alguém se identificando como funcionário do INSS, não aceite, nem abra a porta, nem conversa. Chame a polícia, que é o melhor que faz. É porque tem muitos golpes, né, mano? Essa questão de você comprovar, né, que de fato você é aquela pessoa. Claro que tem a exceção, né? Tem pessoas que, por questões de saúde, né, elas não podem se deslocar ao órgão. Mas era o órgão que se deslocava até a casa do indivíduo para comprovar que de fato. E eu acredito que essa ainda era a medida mais segura para ambos, inclusive para o aposentado e pensionista. Porque hoje você acreditar que só com cruzamento de dados você vai resolver a situação, se isso fosse verdade, as pessoas não tinham conseguido até os dias atuais, né? Tanta irregularidade nessa questão de pensão e de pensionistas. Né? A única condição, né? Aquele que enfrenta doenças, que as tais os impeça de se deslocar ao órgão, o órgão vai até a pessoa. Né? Cruzamento de dados, eu não sou muito firme nisso, mas. Porque até então, tudo também, você tinha o INSS articulando e as pessoas ainda conseguiam, né, passar a imagem que eram as próprias pessoas. Eu acho o comprovante com a vida importantíssimo, desde na devida proporção. Né? Você tem que abreviar quando o indivíduo é muito idoso e está vulnerável, né, a um tipo de doença que o impeça de se deslocar. E tem muitos casos tipo, né, Eduardo? Muitos idosos que não podem se deslocar até a agência bancária, e era um constrangimento, era uma dificuldade muito grande de comparecer para provar que está vivo, né? Era realmente uma complicação muito grande. Né? E agora fica totalmente o contrário. Né? Tem um cruzamento de dados para comprovar que esse idoso, esse pensionista, está vivo, sim, sem a necessidade de ir até o local. E, mais uma vez, reforçando, o INSS confirma mais uma vez e chama a atenção que nenhum funcionário do INSS comparece à residência desses aposentados e pensionistas. Então, se chegar alguém se identificando como funcionário, não aceite, não abra a porta, chame imediatamente a polícia, porque é golpe. Agora, 12:46 aqui no Jornal da Xodó. Vamos agora com Emílio Veras. Olha, o segundo Congresso Reintegrar e Felicidade acontece aqui em Aracaju no dia 25. E a gente conversa agora com o doutor Antônio Aragão, que é psiquiatra e organizador do segundo Congresso. Vamos acompanhar agora com Emílio Veras. Olá, Mari Rodrigues, Eduardo Carvalho e a todos do Jornal da Xodó. No próximo dia 25 vai acontecer o segundo congresso Reintegrar e Felicidade. E para falar melhor sobre o assunto, o doutor Antônio Aragão, psiquiatra e organizador do congresso. Doutor, boa tarde. Olá, boa tarde a todos do Jornal da Xodó. Uma honra estar aqui falando um pouco sobre o segundo congresso Reintegrar e Felicidade. A ideia desse congresso é proporcionar uma verdadeira transformação, um impacto sobre a nossa visão da vida e do mundo. A felicidade, ela tem uma importância gigantesca nas pessoas, né, na vida das pessoas, na saúde das pessoas. E aí, através disso, através desse objetivo, a gente convidou vários especialistas, vários profissionais de diversas áreas, para que a gente possa falar, trocar experiências, compartilhar, né, os sentimentos sobre a felicidade e a gente ali consiga um lindo dia de muitas trocas. Doutor, esse tema felicidade está cada vez mais difícil. A que o senhor atribui? A gente, todo mundo vive em busca da felicidade, né? A gente tem essa busca constante. No mundo moderno, a gente tem ali algumas situações que nos fazem ter mais dificuldade de encontrá-la e de manter essa felicidade, né? É de extrema importância que a gente consiga, por exemplo, manter relações estáveis, ter bons amigos, né? E também dar um significado à nossa vida, né? E quando a gente fica muito voltado para o materialismo, para relações fúteis, para uma coisa muito instável nos relacionamentos, né? Quando a gente não tem uma crença, isso tudo acaba dificultando esse encontro com a felicidade. Doutor, e para quem quer participar desse segundo congresso, como é que faz? Para participar, acessa pelo Instagram o perfil @reintegrar saúde mental. Tá aí, Mari Rodrigues, Eduardo Carvalho, um tema de extrema importância a ser debatido. É com vocês, diretamente dos estúdios da Rede de Rádios Xodó FM. Muito bem, Emílio, muito obrigada pelas informações. Realmente um tema que tem que ser abordado o tempo todo, né, Eduardo? Saúde mental é o tema do momento. A gente tem que discutir, tem que falar, tem que popularizar e cuidar da sua saúde mental é prioridade. Agora 12:49, falar agora de mudança no trânsito, alteração no trânsito aqui em Aracaju. A partir desta segunda-feira 20, a Avenida Beira Mar, aqui na capital sergipana, terá mudanças no trânsito para garantir a segurança de pedestres e ciclistas durante as obras do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, a ciclovia no sentido Praia-Centro, ali próximo à ponte Presidente Juscelino Kubitschek, será interditada em um trecho de 450 metros. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito também informou que o tráfego no sentido Atalaia-Centro será reduzido em meia pista para a instalação de um semáforo com botoeira para pedestres. Entre as intervenções previstas estão a reestruturação de calçadas, rampas de acessibilidade e melhorias na sinalização. O complexo viário, que inclui um viaduto, uma ponte estaiada e mais de 2 quilômetros de ciclovias, busca melhorar a mobilidade urbana na capital. Ou seja, obras causam transtornos e isso é comum, né, Eduardo? É comum e ter paciência, ter calma no trânsito, né? Obedecermos às sinalizações, não colocar a vida de ninguém em risco, né? Às vezes uma mudança necessária, que você não vai conseguir fazer uma obra, né, sem mudança, e às vezes a impaciência que a gente fica também no trânsito, né? E essa impaciência é ruim. É ruim porque às vezes a gente termina cometendo, né, crimes, né? Às vezes se expõe vida de outras pessoas. Toda mudança rápida. O importante é que a obra seja feita e logo, logo se libera a pista, né? E as informações também, né, Eduardo? É. Você está atento às informações, por isso fazemos aqui o nosso papel de informar quem está acompanhando aqui o Jornal, né, da Xodó. Vai mudança. Ter que fazer a obra, né? Isso. Segue a obra. Mudança sentido Praia Centro e também Atalaia Centro. Haverá mudanças, então fique atento. Para sair mais cedo, né? Todo mundo vai ter que se adaptar agora, né? Exatamente. Até que a obra seja concluída, que a gente sabe que são melhorias para a nossa capital. Melhorias. Então é uma boa notícia. Agora, 12:51 aqui no Jornal da Xodó. Vamos trazendo por aqui mais informação. Olha, policiais civis protestam em Aracaju contra denúncias de abuso de autoridade. O Alex Carvalho está nesse momento com o Jean Rezende, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, e também com Geórgio Passos, deputado estadual por Sergipe, para falar sobre esse assunto. Vamos agora então com Alex Carvalho. Ok, Mari Rodrigues, ao nosso lado, Jean Rezende, presidente do Simpol, né, que vem denunciando, né, uma certa autoridade, autoritarismo por parte da Secretaria de Segurança Pública. O que é que está acontecendo, Jean? Mari Rodrigues, todos que fazem a Rede Xodó, todos que nos acompanham esse programa, esse espaço democrático de grande audiência, esse ato hoje foi convocado a partir de uma intimação que o presidente do Simpol e sua respectiva diretoria recebeu a partir da Corregedoria Geral de Polícia, onde um inquérito policial foi instaurado, imputando a nós, dirigentes sindicais aqui de Sergipe, abuso de autoridade, certo? E que se isso for levado à frente, isso pode custar, inclusive, o emprego desses oficiais investigadores que têm mais de 20 anos de trabalho, de conduta idônea, ética, transparente e sem qualquer desvio da forma legal. Essa determinação é em razão da Operação Puro Sangue, que teve várias etapas. Uma delas ficou grandemente conhecida quando o Simpol abordou um estagiário da primeira delegacia conduzindo uma caminhonete de luxo, né? Na verdade, um veículo oriundo de roubo ou furto. Isso a perícia vai nos responder, porque não foi possível identificar a origem do veículo. E, pasmem, a autorização do delegado da primeira delegacia, onde em um termo de cautela, escrito de forma expressa, assinada pelo delegado titular da primeira delegacia, autorizava o estagiário a circular com aquele veículo, que ostentava uma placa de segurança baixada, né, do sistema do Detran, que também dispunha de um giroflex, um sinalizador que seria de uso exclusivo de viaturas descaracterizadas. E, em razão desta atuação, né, que nós levamos à central de flagrantes, onde deveria ter sido feito pela delegada plantonista o registro de um flagrante ou um termo de ocorrência circunstanciada, é o que diz a lei, mas ela optou por registrar, pasmem mais uma vez, dizendo que foi um fato atípico, ou seja, que não existe crime, né, circular com um veículo oriundo de crime que deveria a Polícia Civil investigar e devolver ao seu real dono, que ostentava uma placa baixada no sistema do Detran. Entre todo esse contexto ilegal, foi registrado como fato atípico. E agora, quem está na atuação do exercício e cumprimento do dever legal, nós, oficiais investigadores, pois se qualquer do povo pode, em situação de flagrante, prender, é o que diz a nossa Constituição, os oficiais investigadores, na condição de policial, têm o dever. E foi assim que nós fizemos, no estrito cumprimento do dever legal, e agora o abuso de autoridade por parte do delegado-geral da Polícia Civil, avalizado pelo secretário de Segurança Pública, que determinou, inclusive, a prisão dos dirigentes sindicais, quando no ato recente do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, após mais um episódio de denúncias formais por parte do Simpol, e as corregedoras recusaram-se a cumprir essa ordem manifestamente ilegal por parte do delegado-geral, e o resultado é que ele, na ânsia de perseguição, exonerou as duas delegadas corregedoras aqui da corregedoria, uma delas com mais de 10 anos de atuação, inclusive no cargo à frente da corregedoria, e determinou a uma outra delegada que instaurasse o procedimento e fizesse as intimações para que hoje estejamos aqui. Hoje está chegando dirigentes de Simpol de outros estados. E vocês querem intervenção federal na Secretaria de Segurança Pública? Exatamente. Essa indignação, esse fato estarrecedor, o repúdio demonstrado inicialmente pelos oficiais investigadores de Sergipe, já tomou uma proporção no cenário nacional, especialmente em todo o Nordeste, quando os presidentes e suas respectivas diretorias de todos os sindicatos aqui do Nordeste, que representam policiais civis, inclusive o presidente da nossa federação, Federação dos Policiais Civis do Nordeste, se deslocaram dos seus estados, chegaram na madrugada, estão chegando aqui também no local em solidariedade, em respeito à busca pela valorização das nossas prerrogativas, para que possa isso servir de exemplo, estancar esse abuso de autoridade, sim, cometido pelo delegado-geral e pelo secretário de Estado da Segurança Pública. Então, todos os sindicatos estão aqui irmanados nesse sentido. Com o deputado estadual Geórgio Passos, ex-policial civil e que conhece muito bem como funciona, né, esse ambiente policial. Né, o senhor veio dar apoio, deputado? Com certeza, na verdade, a gente está aqui para apoiar, né, todos os que trazem o Simpol, os que são oficiais investigadores na Polícia Civil. Afinal de contas, é inadmissível o sindicato querer melhorar as condições daqueles que trabalham nas delegacias e serem punidos com a abertura de procedimentos investigatórios, algo que a gente não concorda. Inclusive, ano passado, nós levamos para a tribuna da Assembleia essa denúncia gravíssima, onde uma pessoa que não faz parte do quadro, tendo um vínculo apenas de estagiário, com viatura, com acesso aos sistemas da SSP, e agora a gente pensando que a pessoa era que poderia ser desligada. Não, os diretores do sindicato é que podem ser punidos por lutar por melhorias por essa categoria. Então estamos aqui para apoiar todos que fazem o Simpol. Obrigado, deputado Geórgio Passos, e a gente vai ouvir a Secretaria de Segurança Pública sobre essa grave denúncia que o Simpol faz em relação à cúpula da SSP Sergipe. Para a Rede Xodó, a maior rede de rádios de Sergipe, informou o radialista Alex Carvalho. Muito bem, Alex, muito obrigada pelas informações. Temos aqui uma nota da Polícia Civil. O delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Sergipe, Tiago Leandro, informa que está ciente do ato de protesto convocado pelo Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe para segunda-feira, dia 20, em frente à Corregedoria-Geral da Polícia Civil. A manifestação ocorre em razão de procedimentos administrativos instaurados contra membros da diretoria do Simpol na Corregedoria, no exercício da atividade policial após um episódio envolvendo a condução de um estagiário à central de flagrantes. De acordo com informações registradas, o estagiário estava dirigindo uma viatura descaracterizada da 1ª Delegacia Metropolitana, veículo que, conforme documentos apresentados, teria sido entregue a ele pelo delegado titular da unidade. Posteriormente, o estagiário registrou um boletim de ocorrência na corregedoria, alegando ter sido constrangido durante a condução com exposição de sua imagem em redes sociais e possível abuso de autoridade. Diante disso, a denúncia resultou na abertura de apurações sobre a conduta dos membros do sindicato. Paralelamente, procedimentos investigativos analisam também a conduta do delegado que autorizou o uso do veículo pelo estagiário, além de apurar a situação do próprio estagiário e as circunstâncias do caso. A Polícia Civil informou e reafirma seu compromisso com a transparência e com a observância do devido processo legal, assegurando que todos os fatos serão devidamente apurados com imparcialidade pelas instâncias competentes. O órgão também destaca que respeita o direito de manifestação e segue comprometido com a valorização e o diálogo com os servidores da segurança pública. Jornal da Xodó. Jornal da Xodó. Você sempre bem informado. Essa é a nota da Polícia Civil, Eduardo, sobre esse caso que vem gerando repercussão, né? Tem essa questão aí, de um lado a corregedoria, do outro lado a Polícia Civil, estagiário dirigindo, pode, não pode, e aí fica essa questão aí. Leu, mano, é que eles precisam definir e resolver, né? É uma grande secretaria, a importância dela, né, para o estado de Sergipe, a força do sindicato, né? Eu acho que não precisa ter unanimidade, né? Porque unanimidade nessa questão, você teria que perder também sua essência, né? Agora, se chegar a um ponto, né, de acordo, de conduta, né, que seja boa para os dois lados, né? A gente percebe também na parte do sindicato que não está bem, né? Não está se sentindo confortável, né? E a secretaria também tem a sua versão. Mas para a população, o que é melhor, né? Exatamente, Eduardo. O melhor, na verdade, é que sentem, conversem e resolvam. Resolvam, é. Agora, meio-dia 59 aqui no Jornal da Xodó, chama agora o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, após o intervalo, vamos conversar por aqui com o senador Rogério Carvalho para falar sobre ações no Senado. Já, após o intervalo comercial, a gente retorna e já em rede para todo o estado de Sergipe, através de todas as emissoras que fazem a Rede Xodó FM. Já. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Não saia da sintonia. O Jornal da Xodó volta já. Atacarejo, o menor preço do Nordeste, informa a hora certa. Uma hora. É só hoje, no Atacarejo. Lagarto ou chão de fora, o quilo, R$37,90. Mortadela Confiança Seara, o quilo, R$8,90. Feijão Carioquinha Rubi, um quilo, R$4,95. Leite Damari, um litro, R$4,29. Macarrão Instantâneo Maratá, 74 gramas, R$0,98. Aparelho para barbear, Gillette Preço Barba, com duas unidades, R$9,40. Sabonete Lux, 85 gramas, R$1,82. Atacarejo, melhor preço do Nordeste, venha. Feliz emocionantes. Assim são as nossas manhãs chonadas na Xodó. Dicas para o lar, saúde e bem-estar. Escolinha da Xodó, dando um grau no seu carrão. E cardápio da Xodó, com receitas deliciosas. Além de mensagens que acalmam a alma e o coração da gente. Tudo isso com o melhor da música sertaneja chonada. Com o Xodó da Cidade, Flávio Foster. De segunda a sexta, das 5 às 9 da manhã, aqui. Xodó FM. Bom dia, Xodó. Oferecimento. Mais seminovos. O seu carro com procedência e qualidade. Avenida Coelho e Campos 894. Água Mineral São Cristóvão. Vai pedir água? Exija amarelinha. É mais saudável. E Banese. Pode contar. Quando os fatos acontecem, nós estamos lá. Pra te deixar informado sobre tudo o que acontece em nossa cidade. Xodó News. Mais informação. Mais credibilidade. Tudo isso feito para você ficar muito bem informado. Acesse www.xodonews.com.br. Você lembra como o Brasil estava em janeiro de 2023? Muitos não acreditavam, mas em apenas 2 anos muita coisa mudou. Nós deixamos de lado as diferenças e nosso país voltou a crescer. O PIB está superando as expectativas. Inflação reduzida pela metade em comparação a 2021. Conquistamos a menor taxa de desemprego desde 2012. E a miséria e a pobreza atingiram o menor patamar da história. E sabe o que isso significa? Que a vida vai melhorar. Afinal, quando a economia melhora, é para você trabalhar, empreender, se realizar e crescer. Quando o governo retoma programas como Minha Casa Minha Vida, é para você conquistar o seu sonho da casa própria. Quando cria programas como Pé de Meia e investe na educação, é para o seu filho parar, não parar de estudar, continuar estudando e conquistar um futuro ainda melhor. Todo dia a gente faz um Brasil melhor e ainda tem muita coisa para fazer. E agora dá para dizer que o Brasil está no rumo certo e a vida vai melhorar ainda mais. Acredite no agora. Faculdade Pio Décimo identifica a sua emissora. Você está na Rede Xodó de Comunicação, Sistema Integrado de Rádios do Estado de Sergipe. A Faculdade Pio Décimo sabe que acreditar no agora é o começo do futuro. Que a graduação de hoje é a carreira de sucesso de amanhã. Que a escolha da faculdade pode ser a chave para conquistar o mercado de trabalho. E tem algo que você precisa saber também. Dá para estudar na Pio, aproveitar condições especiais e realizar todos os seus sonhos com a gente. Acredite no agora. Faculdade Pio Décimo. piodecimo.edu.br. Atenção, emissoras. A partir de agora, formação de rede para transmissão simultânea do Jornal da Xodó. Através dos nossos estúdios reunidos. Interligando todo o estado de Sergipe em uma só sintonia. Em 5 segundos, estaremos ao vivo para toda a Rede Xodó de Comunicação. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede e a maior equipe do rádio jornalismo sergipano. Um novo jeito de fazer rádio jornalismo. Ético, transparente, dinâmico, democrático e objetivo. Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. Já de volta por aqui com o nosso Jornal da Xodó, agora 1h05, ótima tarde, agora para todo o estado de Sergipe, estamos em uma só programação com nossa rede Xodó FM, todo o estado de Sergipe, levando para você muita informação aqui com o nosso Jornal da Xodó. Vamos desejar uma excelente tarde para você na região Sul e Centro-Sul, com o nosso correspondente Glauber Leal, nesse momento direto de Tobias Barreto, na Xodó AM 1520. Glauber, boa tarde para você e todos que fazem a região Sul e Centro-Sul do estado. Salve, salve Mário Rodrigues e Eduardo Carvalho, ótima tarde para vocês e ótima tarde também aos nossos internautas no nosso canal no YouTube. Aquele abraço, aproveite, segue e compartilha e comenta também. Daqui a pouquinho retorno com informações da região Sul e Centro-Sul de Sergipe. Eu volto já. Muito bem, Glauber Leal, nosso correspondente da região Sul e Centro-Sul, nesse momento, e Tobias Barreto, na Xodó AM 1520, e estamos também na região Sul do estado, em Cristinápolis, pela 90.7, e o nosso correspondente da região é o nosso querido Glauber Leal. Vamos agora ao Baixo São Francisco, vamos apropriar por lá o caríssimo. Robson Martins, boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes e telespectadores do Baixo São Francisco. Boa tarde, Robson. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, meus caríssimos Eduardo Carvalho, Mari Rodrigues e a você que nos acompanha na Rede Xodó e também no nosso canal do YouTube. Uma ótima semana para todos nós. Daqui a pouquinho tem muita informação do Baixo São Francisco. Eu volto já já. Muito bem, caríssimo Robson Martins, desejar boa tarde agora também ao Alto Sertão do Estado. Kleber Braga está por lá comandando o Jornal da Xodó. Então, vocês todos que fazem aí o nosso Jornal da Xodó da região do Alto Sertão do Estado, Kleber Braga, e todos vocês ouvintes e telespectadores desse sertãozão bonito aqui do estado de Sergipe, uma ótima tarde para cada um de vocês. Agora 1h07, seguindo por aqui, hoje vamos receber por aqui nosso convidado Rogério Carvalho, senador, para falar sobre as ações no Senado. Rogério, boa tarde, prazer recebê-lo, é o nosso convidado de hoje. Entrevista. Boa tarde, Mari, boa tarde, Eduardo Carvalho, boa tarde, Tainã, né, que está aqui no operando todo o sistema, e meus cumprimentos a todos os ouvintes da Xodó em todo o estado de Sergipe. Para iniciar por aqui nosso papo de hoje com o senador Rogério Carvalho. Senador, como o senhor analisa o impacto das eleições municipais de 2024 na política nacional e aqui no estado de Sergipe? E quais avaliações o senhor tira desse cenário nesse momento? Bom, eu acho que foram eleições que tiveram algumas características, né, que a gente precisa ficar atento. Tivemos uma presença maior nas redes sociais, na definição dos resultados. Partidos tradicionais cresceram, o PT foi o único partido de esquerda que cresceu em quantidade de cidades administradas e número de vereadores, mas houve um crescimento muito descolado de partido, né? Então, o eleitor definiu votar em pessoas por algumas causas que não são aquelas que costumeiramente são as causas que estão em debate. Muito mais pela afinidade pessoal, muito mais pela postura do candidato, muito mais pela posição do candidato em relação à situação da cidade dele que se encontra. Ou seja, o eleitor identificou que queria melhorias e apontou para algumas pessoas que poderiam ser essa referência ou essa possibilidade de mudança. É o caso de Aracaju, que não temos aqui, eu não acredito numa polaridade, não foi uma polarização direita, esquerda, a quem queira caracterizar como sendo uma polarização entre direita e esquerda, foi muito mais a aposta em alguém que se disse e que se posicionou contra uma determinada força política que parecia imbatível e que ao longo do tempo foi se distanciando dos anseios da população. Então, a gente acabou vendo que esse fenômeno das pessoas escolherem individualmente alguém que possa representar o sentimento das pessoas, aquele sentimento, acabou prevalecendo em relação às estruturas partidárias, às estruturas milionárias de financiamento, acabaram perdendo espaço para essa posição mais de identificação do eleitor com o candidato ou a candidata especificamente, com exceção dos pequenos municípios em que a política, a divisão política ainda prevaleceu. Mas, no geral, eu diria que esse foi o grande motivo ou a grande estratégia que se materializou ou que materializou vitórias no Brasil inteiro. O senhor avalia como um cenário, então, algo positivo essa mudança, o eleitorado, por exemplo, aqui como o exemplo que o senhor citou aqui da capital, Emília Correia. O senhor acredita que muitos eleitores que têm mais um alinhamento com a esquerda, mesmo assim, votaram nela pela mudança, isso bom ou ruim? Veja, eu costumo dizer que todo resultado, desde que legítimo, que vem da vontade popular, é bom, certo? Então, ficou claro que a população de Aracaju queria uma mudança e conseguiu consolidar essa mudança. Então, eu acho isso positivo e acho positivo, inclusive, para a política no estado de Sergipe, que houvesse uma desconcentração de muito poder nas mãos de poucas pessoas. Quando ocorre uma concentração muito grande de poder, as pessoas perdem os limites e acham que podem fazer o que quer, podem perseguir, podem transformar as instituições de Estado em mero instrumento da sua ação política, da sua vontade política, perde os limites. E eu acho que essa eleição recoloca no lugar. Ninguém é Deus, ninguém assumiu a condição e a autorização para fazer o que quer. As pessoas assumiram a autorização para governar e governar para atender os interesses do povo e não seus interesses particulares. Então, quando tem uma eleição como esta, de certa maneira é um alerta para que os políticos possam se olhar e ver que o povo está atento e o povo quer políticos que olhem para a população, que olhem para os problemas, que não façam do espaço de poder um espaço pessoal de vingança, de perseguição, que não use as instituições para tirar proveito político. Quer que as instituições existam e funcionem para atender as necessidades do povo. E eu acho que numa eleição como essa, eu acho que essa reflexão fica posta para aqueles que achavam que eram donos do estado de Sergipe e que Sergipe não tem dono. No final, o povo mostrou que tem autonomia e que elegeu alguém fora do esquema que estava preparado. O senhor acredita que esse modelo que iniciou aqui na capital, no caso, no exemplo da Emília Correia, pode se espalhar por todo o estado? A população, o eleitor, tendo essa mentalidade de não votar pelo partido ou por, vamos dizer, identificação de lado político, mas sim pela pessoa, pela identificação da pessoa, do político em si, não do partido? Eu acho que isso já vem acontecendo, né? Eu posso falar por mim. Eu, em 2018, na maior crise do PT, eu fui eleito senador. Então, foi uma escolha de um político que gerava identidade com as pessoas. O próprio Lula, né? Ele é eleito e ele sempre tem mais força do que o próprio partido. Ele é maior do que o partido do ponto de vista eleitoral, né? Então, eu acho que isso já é um fato determinante na política brasileira. O que eu acho é que agora, cada vez mais, a gente vai tendo pessoas que assumem mais relevância do que as próprias siglas nas disputas eleitorais, porque a relação do eleitor é direta com o candidato através dos diversos meios, as diversas redes sociais, os diversos mecanismos de acesso e de comunicação, que facilitou bastante. Senador, prazer poder recebê-lo, viu? Tratando agora de Senado, né? São 81 senadores, 2026 aproxima-se, e nós vimos nessas últimas eleições características muito próprias, né? É preciso fortalecer os mandatos, e a gente percebeu também o enfraquecimento dos partidos, porque, veja, mesmo a direita tendo um candidato, não desagou muito sobre o candidato em si, a eleição municipal em muitos lugares do Brasil. Sim. Foi mais a linha de mudança, ou seja, as pessoas estão muito mais próximas de pessoas do que de siglas, né, partidárias. Mas, por outro lado, isso também é um perigo, né? Porque quando a gente só imagina a pessoa e não o partido em si, a gente também vai ficar preso a uma pessoa que é passageira. A gente pode estar perdendo também a questão ideológica, de convicção, né? Como é que o senhor avalia nesse mundo que ainda está polarizado, né? Que eu não vejo necessidade de termos consenso. Eu acho que cada lado precisa ter a sua essência 100% viva, para que o país tenha a opção de escolha, né? Como é que o senhor avalia o Senado, que foi alvo também de muitas críticas? Como é que o senhor está avaliando? Olha, eu diria que nós temos hoje uma base no Senado mais conservadora. Nos últimos 2 anos a base é mais conservadora. Foi mais difícil para o presidente Lula aprovar projetos de interesse da população mais pobre, certo? Eu quero aqui dizer para os ouvintes da Xodó que quando chega uma pauta, uma agenda, um tema de interesse dos ricos, rapidamente é aprovado. Quando chega uma pauta de interesse dos mais pobres, nós sofremos muito para conseguir aprovar. Isso significa que a representação que hoje a gente tem no Senado e na Câmara, ela está muito mais vinculada aos interesses dos mais ricos do que dos mais pobres. E aí é importante a gente voltar a pensar que determinados partidos, eles têm uma vinculação com os interesses dos mais ricos. E estão ali para defender interesses da parte mais abastada da sociedade, mais rica da sociedade. Então, eu acho que é importante esse equilíbrio entre a escolha do perfil do candidato que mais agrada o eleitor, mas é preciso saber com quem ele está acompanhado, qual é a história. Eu sei que é muito difícil a gente falar em história em tempos de imediatismo, do imediatismo das redes sociais, que isso tudo acaba gerando um comportamento muito imediatista, muito focado no senso comum, né, na coisa mais superficial, ninguém se aprofunda mais em nada, mas de qualquer forma a sua pergunta me obriga a dizer o seguinte: veja, aprovar projetos de interesse da população como um todo foi muito mais difícil do que aprovar projetos para dar benefício fiscal aos mais ricos. Então, o Brasil é um país que tem o maior programa de transferência de renda para a população mais pobres, mas os ricos também têm muitos benefícios. E se não fossem os benefícios dados aos ricos, nós viveríamos num país muito mais igual, com muito mais justiça social, com serviços de melhor qualidade, mas, infelizmente, a representação que está no Congresso é uma representação que ali se encontra para defender os privilégios de grupos econômicos e de corporações poderosas que sabem defender os seus interesses. O povo precisa de partidos que tenham este compromisso, porque se não tiver o partido que tem a cara do povo para defender o interesse do povo, os grupos formados lá dentro, eles já estão ali para defender os interesses da parcela mais rica da sociedade, do povo, dos interesses da indústria, dos interesses do empresário de uma maneira geral, e do interesse de algumas corporações que são as que ganham bem, as que estão organizadas, as que estão lá todo dia fazendo lobby, certo? Então, é preciso ter partidos com essa cara mais popular para assumir a defesa da população mais carente, mais necessitada, e nisso é onde eu me incluo, né? Se você pegar, por exemplo, as votações, eu fui considerado o senador, um dos senadores e um dos 10 políticos que tem maior adesão à agenda de defesa ambiental. Eu estou entre os 20 parlamentares que defendem os interesses do conjunto da sociedade. Então, isso porque eu faço parte de um partido que tem isso como bandeira. Isso é importante que a população entenda, porque quando você elege alguém muito descolado, ele chega ali para defender não o interesse de quem votou nele, mas o interesse de quem financiou a campanha dele. Certo? E isso é outro debate, é outra questão que a gente precisa aprofundar bastante. Muito bem, agora 1h20 aqui no Jornal da Xodó. Estamos aqui conversando com o senador Rogério Carvalho. Vamos agora ao Baixo São Francisco, vamos apropriar com o nosso caríssimo Robson Martins. Estamos em rede agora para todo o estado de Sergipe, parte de Pernambuco, Bahia e Alagoas. E agora quem faz pergunta é o nosso caríssimo Robson Martins, do Baixo São Francisco. Impropriar, Robson, fique à vontade. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde a todos e ao nosso convidado e entrevistado, o senador Rogério Carvalho. Receba, senador, um forte abraço aqui da região de Propriá, no Baixo São Francisco. E nos conte como o senhor avalia a reforma tributária e administrativa em curso no nosso país, como pode atender melhor as necessidades dos estados e da população mais, digamos que, vulnerável, hein, senador? Muito obrigado. Obrigado, Robson, excelente pergunta. Nós estávamos falando aqui da dificuldade que é você aprovar projetos que melhoram a vida da população mais pobre. Na reforma tributária, ela criou, primeiro, você vai ver que aquele segmento que tem relação com os mais ricos votou contra a isenção tributária da cesta básica. E a cesta básica é onde a maior parte da população consome. E imagine, pagar 7% de imposto sobre feijão, sobre arroz, sobre produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, carne, né? Que era para pagar imposto, e a gente conseguiu tirar a cesta básica, vai ter imposto zero, zerado o imposto. E depois a gente foi definindo as alíquotas e depois o imposto seletivo. Quem vai ter imposto seletivo? Que são os produtos e os serviços que geram impacto ambiental ou que geram um dano à saúde. Então, eu diria que essa reforma tributária, ela já foi concluída, certo? A parte sobre a produção, sobre o consumo, nós concluímos este ano. Nós aprovamos a PEC e aprovamos a regulamentação. O governo vai agora sancionar a lei e a partir de 2026 a gente começa a implementar a reforma tributária. Vai ser bom porque vai reduzir o imposto sobre os produtos mais consumidos. Então a população mais pobre, que consome uma base definida de produtos, praticamente não vai ter imposto sobre o consumo. A população mais rica, que consome bens de maior valor agregado, vai pagar mais imposto. Então, justiça tributária, ou seja, quem ganha mais vai pagar mais imposto quando consumir. E quando alguém consumir algo e pagar imposto, se está numa faixa de renda baixa, vai receber de volta para pagar a conta de energia, para pagar a conta de água, vai ter o cashback, ou seja, que é dinheiro ou um crédito que ele pode abater e pagar determinadas contas. Então, acho que essa etapa a gente fechou e fechou muito bem. Mérito para o governo Lula, que ao longo desses 40 anos conseguiu consolidar essa reforma tributária. Nós temos ainda um debate que precisa ser feito, que é sobre a renda. Não faz sentido uma pessoa que recebe 5 milhões de dividendos, que é uma renda, pagar zero de imposto. Enquanto uma pessoa que recebe 50 mil reais de salário pagar quase em torno de 20% de imposto. Certo? Qual é a justiça fiscal que existe disso? Não existe. Então, a gente precisa resolver isso. O governo, no final do ano, aprovou no ajuste fiscal a cobrança de imposto acima de um teto de 600 mil reais, certo? Um valor de até 10% sobre todas as rendas. Então, de certa maneira, esses dividendos, essas rendas que estavam à margem do pagamento de imposto, passará a pagar no mínimo 10%. Só que, por exemplo, eu, que tenho um salário que é próximo do teto, como senador, eu pago 27,5%. Quem ganha acima de 15 mil paga 27,5%, certo? Por mês. Então, De qualquer forma, ainda há uma diferença, mas já houve uma melhora nesse sentido, neste cenário, para o próximo ano. Mas a gente precisa aprofundar o debate sobre o imposto sobre a renda. A gente precisa isentar quem ganha até R$5.000. Isso o Lula tem que fazer, nem que seja no ano de 2000, para o ano de 2026. Nós precisamos isentar, porque quem ganha até R$5.000 são 3 salários mínimos. O que é isso do ponto de vista de renda, certo? E a gente precisa cobrar um pouco mais sobre quem ganha mais. Então, eu acho que nesse ponto, acho que a gente vai ter um equilíbrio e a gente vai melhorar um pouco. Os ricos vão continuar ricos e os pobres vão ter. Não é que os pobres vão ficar menos pobres, mas pelo menos vão poder consumir mais, vão poder ter mais acesso, vão poder ter mais conforto, porque nós não estamos falando de um dinheiro ou de um recurso grande suficiente para acumulação, mas para gerar conforto, gerar consumo. E isso a gente viu quando a Mari, quando abriu o programa, falou no aumento, na redução do desemprego, no aumento da renda e na diminuição da miséria. Por quê? Porque mais pessoas passaram a consumir, porque o Bolsa Família passou a ser regular, o BPC passou a ser abranger mais pessoas, o salário mínimo aumentou. Quando você distribui renda na base, o que é que vem como consequência? Mais renda para as famílias, mais emprego gera. Então a gente entra num ciclo virtuoso e importante. E é isso que eu acredito que esta reforma tributária e esta pequena intervenção na reforma da renda que foi feita no final do ano passado, né? Eu acredito que veio como ajuste fiscal, né? Eu acredito que vai melhorar a renda e diminuir o sacrifício da população mais pobre do país. Eu acho isso muito bom. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, poder ter um lazer, poder fazer uma pequena viagem, comer um pouco melhor, morar um pouquinho melhor, comprar um eletrodoméstico novo, mudar as coisas de casa. Tudo isso é muito importante, né? Muito bem, agora 1h27 aqui no Jornal da Xodó, estamos conversando com o Rogério Carvalho, senador. Vamos chamar o intervalo comercial, já retornamos por aqui trazendo mais informação e continuando por aqui com a nossa entrevista de hoje. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Não saia da sintonia. O Jornal da Xodó volta já. A sua madrugada na Xodó é muito melhor. A gente te faz companhia, bate aquele papo e toca as melhores músicas. Corujão da Xodó. De segunda a sexta, a partir da meia-noite, com Júnior Bagaceira. Não durma no ponto, fique com a gente. Corujão da Xodó, na Rádio do Coração. Se ligue, dona Alvinha. Pessoal, recado da Energisa. No dia 23 de janeiro, a Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Rubalo, Estrada do Cemitério, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Estrada Três Porquinhos, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Rua Alberto Dias de Matos, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Rua D, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Rua das Araras, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Rua E, do meio-dia às 18 horas. Rubalo, Rua Três Porquinhos, do meio-dia às 18 horas. Em Aracaju. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Xodó FM, música e informação você encontra aqui. Deixe o seu dia perfeito. Quer ver só? De manhã você recebe o bom dia mais alegre do rádio. Bom dia! À tarde tem mais música e muita energia positiva. Boa tarde! E à noite, todas as canções que você mais adora. Boa noite! Xodó! Xodó! Xodó! O dia todo, a sua melhor companhia. Xodó! Você está na Rede Xodó de Comunicação, sistema integrado de rádios do estado de Sergipe. Xodó FM. Você Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede e a maior equipe do rádio jornalismo sergipano. Um novo jeito de fazer rádio jornalismo. Ético, transparente, dinâmico, democrático e objetivo. Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. 1:30. Jornalismo com credibilidade, prestação de serviço. Esse é o jeito Xodó de deixar você bem informado. De volta por aqui com o nosso Jornal da Xodó, agora 1:30. Boa tarde para você acompanhando, ficando bem informado com o jornalismo aqui da Rede Xodó. Hoje recebendo por aqui Rogério Carvalho, senador, para falar um pouquinho sobre as ações no Senado. Senador, assumir a liderança do PT no Senado é um desafio muito importante. Quais serão suas principais prioridades na função, especialmente em relação ao fortalecimento do partido e da democracia brasileira? Bom, primeiro é uma honra para qualquer parlamentar assumir liderança dentro de uma casa legislativa, né? Então, eu fui líder no ano de 2020, mas foi o ano que começou a pandemia, então eu fui um líder de computador, né? E de posições e virtual. Agora, em 2025, eu vou voltar à liderança, já com uma nova conformação da bancada do PT no Senado. Hoje nós somos 10 senadores, nós somos terceira bancada do Senado. Então, as nossas prioridades é garantir que temas relevantes, como, por exemplo, essa questão da reforma da renda, que a gente possa pautar, que a gente possa ter a regulamentação definitiva das redes sociais, que eu acho que é um tema importante. É só ver o que aconteceu nos últimos dias, a confusão, o desserviço que isso tem produzido na sociedade. Eu vejo aqui vocês, para produzir uma matéria, vocês vão procurar a integridade da informação para que a população seja orientada e informada corretamente, né? Então, não é aceitável que uma plataforma que tem acesso a milhões de pessoas ao mesmo tempo sirva de instrumento para a desinformação e para a instabilização do país. Então, acho que esse é um tema que a gente precisa trabalhar, precisa aprovar. Nós precisamos ter uma legislação na área da saúde pública. Alguns temas a gente precisa atualizar, né, como todo o sistema de saúde. O SUS precisa ter uma atualização da sua legislação pela importância que ele tem, né? Nós temos vários temas que de interesse da sociedade que precisam ser pautados. O ano de 2024 foi um ano muito importante, porque a gente fez reforma tributária, a gente discutiu temas todos, ou na sua grande maioria, de grande interesse público, que vai trazer mudanças para a vida do cidadão comum. A ideia é que a gente possa, diante do conjunto de projetos, a gente escolher aqueles que tenham impacto na vida das pessoas, que possa produzir melhorias na vida do povo brasileiro e do povo sergipano em última instância. Porque, veja, a pauta nós vamos conhecer agora a partir do dia 2 de fevereiro, a gente vai saber qual vai ser a grande agenda que vai ser pautado no país. Mas uma eu já posso antecipar: a questão da renda vai estar, do imposto ou da reforma tributária sobre a renda vai estar pautado, porque é uma obrigação constitucional. Isso é bom, porque vai reduzir imposto para uns e aumentar, quer dizer, ampliar a base de cobrança de imposto de pessoas que não estão contribuindo, né? Eu acho que essa questão da integridade da informação, eu acho que a gente vai conseguir aprovar isso este ano, garantir que as redes sociais trabalhem dentro de determinados critérios para garantir que a informação seja qualificada, seja verdadeira, diminuir um pouco essas fake news. E tem outros projetos que vão vir, que são também relevantes do que diz respeito a mudar a vida do povo brasileiro e gerar mais justiça social. É isso que a gente espera no ano 2025. Agora 1h34, vamos seguindo por aqui com a nossa entrevista de hoje. Vamos agora à região sertão do estado, vamos à Nossa Senhora da Glória. Por lá, Kleber Braga também vai interagir por aqui com o nosso convidado de hoje. Kleber, fica à vontade, é com você, direto do sertão, em Nossa Senhora da Glória. Acompanhar aqui para ouvir o Kleber Braga, vamos ver com a produção se a gente consegue trazer agora a pergunta do Kleber para seguir por aqui com a nossa entrevista. Vamos tentar mais uma vez então. Pronto, produção? Tudo pronto, Lorena? Tudo pronto? Então vamos tentar mais uma vez com o Kleber Braga, interagindo por aqui com o nosso convidado de hoje. Hoje estamos por aqui conversando com o Rogério Carvalho, senador, e o Kleber vai interagir conosco agora, conversando com o nosso convidado. Do Rogério Carvalho, um grande prazer falar com o senhor, para todo o Alto Sertão sergipano. Um grande abraço. Olha, senador, o senhor tem se manifestado em favor de um marco regulatório para inteligências artificiais. Como o senhor vê o papel do Brasil na regulamentação da desinformação e o que pode ser feito para combater as fake news de forma mais eficaz? Grande abraço de todos aqui do Alto Sertão sergipano. Obrigado, Kleber Braga, um grande abraço para você e toda a população do Baixo São Francisco que está acompanhando a Xodó. Eu estava falando há pouco que esse é um tema que a gente aprovou no Senado no ano passado, o texto da regulamentação que trata sobre inteligência artificial. Eu tive um papel eu acompanhei de perto e fui muito presente neste debate. Eu acho que a gente conseguiu colocar, porque inteligência artificial, as pessoas precisam entender o que é isso. O que significa é que todo o conhecimento produzido pela humanidade, ele pode ser utilizado por uma máquina e essa máquina produzir uma tecnologia, um modo de controle. Várias coisas podem ser feitas a partir do conhecimento que a humanidade já produziu. Quando você introduz um conhecimento que não é verdadeiro, a inteligência artificial ela vai ser falha, ela vai ser defeituosa. Então a gente apostou que a base deste conhecimento ela precisa ter uma checagem de integridade, ou seja, ela precisa ser academicamente validada, essa base de conhecimento ela precisa ter credibilidade dada por um conjunto de pessoas qualificadas que vão dar a veracidade e assertividade daquele conhecimento. Então, isso a gente conseguiu introduzir na lei, como também conseguimos introduzir na lei que o seu trabalho, a sua produção de conhecimento, ao virar instrumento da inteligência artificial, que produza algum benefício para o detentor dessa inteligência artificial. Mas a gente precisa compreender que já existe no mundo serviços que hoje são feitos por seres humanos. Por exemplo, uma máquina colheitadeira, ela vai ser operada por inteligência artificial, toda por inteligência artificial. Hoje, em várias partes do Centro-Oeste, a plantação de soja e a adubação da terra já é com inteligência artificial. Exatamente. Olha, só para você ter uma ideia, a quantidade de soja por metro quadrado que é colhida é registrado no GPS, que na hora de adubar, você, se foi menos, você aduba mais aquela área para garantir que na próxima safra não tenha vazios de produção, certo? Então, a correção do solo, tudo é visto com inteligência artificial. Eu vi quando eu fui para a feira em Xangai, eu já vi carregamento de avião com empilhadeiras sem operador. A operação é feita à distância. Não tem operador no pátio. Então, tem muita coisa que vai acontecer, mas a gente precisa. A inteligência artificial pode diminuir o erro médico, a inteligência artificial pode diminuir as filas, o tempo de espera, pode tanta coisa para o bem, mas a gente precisa ter uma agência que acompanhe isso, e isso nós vamos ter por conta da lei, né? O governo agora precisa montar essa agência, fazer isso acontecer, para que a gente possa ter esse novo recurso a serviço da humanidade, a serviço do bem-estar da população. E nós precisamos aí começar a formar gente para lidar com um novo mercado de trabalho que surgirá. A gente acha que o trabalho vai desaparecer? Não. Teremos outras formas de profissionalização. Inclusive, nós colocamos um recurso na Universidade Federal de Sergipe e devemos ter este ano, lançado pela Universidade Federal de Sergipe, com recursos do nosso mandato, em parceria com o Ministério do Trabalho, um curso para 1.000 programadores, né? Que a gente está em falta, nós não temos programadores. E no ano de 2026, mais 1.000 programadores. Então, a gente vai transformar isso numa regularidade, ou seja, todo ano o nosso mandato, eu tenho mais 2 anos de mandato, pelo menos os 2 anos a gente tem 1.000 e mais 1.000, e se eu continuar nessa lida, todos os anos nós teremos a formação de 1.000 programadores, de gente da periferia das grandes cidades. A gente vai ampliando para garantir que a nossa juventude tenha uma oportunidade de se inserir no futuro mercado de trabalho, né? Então, 1.000 não é muito, mas já é uma grande quantidade de pessoas que vão ser formadas. Em 2 anos, 2.000, 3.000, 4.000, a gente pode ir ampliando isso para lidar com essa nova realidade, que é uma realidade que vai acontecer. Inovação. Na inovação chegando. Já chegou. E é como a gente sempre fala aqui, Eduardo Carvalho, a questão do jovem que tem um pai e uma mãe que é agricultor, agricultora, e muitas vezes precisa ir para fora, para outro estado, para uma capital, em busca de emprego. E agora, com essa inovação, vai poder se capacitar e ajudar no trabalho dos pais, da família. Inclusive, voltando para a sua cidade interior. Morando na sua própria cidade. Na sua própria cidade. Só precisa ter internet. Exatamente. E mais nada. Ou seja, ninguém precisa se mudar para poder trabalhar. Essa juventude pode morar em Aracaju, deixar a renda em Aracaju e prestar serviço para os Estados Unidos, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, morando aqui, deixando a riqueza aqui mesmo. Senador, relacionado à questão da Petrobras em Sergipe, a relação com o PL 327/2021, que pé estamos? Olha, nós conseguimos, depois do debate que teve entre eu, o senador Laércio Oliveira, o senador retirou o capítulo 4º que ele inseriu nessa lei, e o projeto voltou a ser o projeto que tinha sido aprovado na Câmara, e portanto nós vamos ter os investimentos feitos pela Petrobras no estado de Sergipe. Não tem nenhum obstáculo mais. No momento em que foi retirado o capítulo 4, que foi o que a gente pediu que fosse, que acontecesse, a gente ganhou o investimento da Petrobras. A licitação para as duas FPSOs, para SEAP, Sergipe Águas Profundas, que deve gerar 30 mil empregos, já é um fato em desenvolvimento, ou seja, já é uma realidade em construção. Isso por quê? Porque as licitações já foram abertas para aquisição desses navios plataformas. Além disso, vai ser construído um gasoduto de aproximadamente 119, 130 quilômetros para trazer os 18 milhões de metros cúbicos de gás que serão processados nas plataformas, mas que virão para uma estação de aquecimento para integrar na rede de distribuição de gás de todo o Nordeste, integrar na rede nacional em Japaratuba. Então, nós vamos ter o gasoduto, a estação de aquecimento do gás, e vamos ter aqui a produção de 240 mil barris de petróleo dia e 18 milhões de metros cúbicos de gás dia. As pessoas dizem: ah, mas vai demorar. Veja, esse projeto era para ter sido iniciado em 2018. A Petrobras, no governo Temer, atrasou os investimentos e retirou a Petrobras daqui, praticamente. Então, esse debate voltou. Então, se fosse em 2018, em 2024 nós estaríamos produzindo. Nós retomamos esse debate em 2023, 2024. 2023 foi um ano difícil porque deu deserta a licitação para a aquisição das dos navios plataformas para iniciar a produção em Sergipe. Então, agora em 2024, me parece que há empresas interessadas. Então, são 6 anos para que a gente tenha a conclusão desses investimentos. Então, Sergipe, que já foi, no período áureo da produção de petróleo e gás em Sergipe, era 3 milhões de metros cúbicos de gás. E chegamos a 45 mil barris de petróleo dia. Veja, nós vamos para 18 milhões, 6 vezes mais gás natural, e vamos para 6 vezes mais petróleo produzido no estado de Sergipe, na regra anterior. Então, nós vamos voltar a ter uma Petrobras forte e muita renda através de royalties, e com a possibilidade do estado, emprego de qualidade, que o estado pode, e isso vai trazer benefícios para o estado, desenvolvimento para o estado. Só que a gente precisa ficar atento, isso não é eterno, isso tem um prazo. Então, quem estiver governando nesta época tem que saber como vai desenvolver o estado com essa riqueza. Porque, veja, o petróleo é muito bom, mas a gente precisa desenvolver, a gente precisa incorporar tecnologia na nossa agricultura. A gente produz milho, mas a gente não produz frango, proteína animal. A gente produz outros cítricos, mas a gente não tem mais fábrica para processamento da polpa. A gente tem produção de leite, mas a gente não tem água suficiente para ampliar essa produção de leite e ampliar o número de laticínios no estado de Sergipe. A gente tem tanta coisa para fazer na agropecuária, na agroindústria de alta tecnologia, porque a gente é ainda um estado com muita atividade agrícola, a gente tem terra e a gente precisa sofisticar, incorporar tecnologia, melhorar a produtividade, melhorar a renda de quem vive nessas comunidades rurais. A gente pode ter em Sergipe uma indústria de tecnologia, com investimento num parque tecnológico. Ou seja, a gente pode fazer tanta coisa, mas para isso é preciso ter um foco no desenvolvimento do estado a partir do recurso que a Petrobras vai gerar para o estado. Por exemplo, Sergipe está no meio do Nordeste. Se pegar o sul da Bahia e pegar Ceará, a gente está praticamente no meio. Sergipe é estratégico para sermos um centro de distribuição logística para todo o Nordeste. Para isso, a gente precisaria duplicar a BR-235, que liga Aracaju a Itabaiana. A gente precisa duplicar a SE-270, que liga BR-101 à cidade de Lagarto, para que esses corredores possam abrigar grandes centros de distribuição e logística para abastecer o Nordeste. Porque, veja, o comércio, cada dia a mais, ele é um comércio feito via compras online. Então, se você tem centros de distribuição próximo, você vai querer ter aqui, né? Se a gente está mais perto, por exemplo, a gente está a 6 horas de Maceió, a gente está a 8 horas de Recife, 12 horas de Recife, percebe? A gente está a 5 horas de Salvador, de caminhão, de veículo mais lento, mas veja, no mesmo dia você faz a entrega. Percebe? Você pode, chega aqui em 24 horas, aquilo que você comprar, você tem na sua casa. E isso é possível se tiver um centro de distribuição logística e se a gente tiver essa capacidade de perceber que esse é o futuro. Uma das áreas que vai gerar emprego, renda, são centros de distribuição logística que vai acontecer. A reforma tributária, por outro lado, vai trazer uma grande vantagem para nós. Porque antes o imposto ficava só para quem produzia. Hoje o imposto fica onde se consome. Então, mais riqueza vai vir para estados como da região Nordeste. Vai ter um equilíbrio no desenvolvimento do país, graças a tudo que está sendo feito pelo atual governo e o esforço de outros governos, mas foi no governo do presidente Lula agora. Por isso que ele diz que este governo, eu já fiz mais do que nos outros dois e as pessoas não estão entendendo. Porque vai mudar efetivamente a vida da população de uma maneira geral no Brasil com o tempo. Só que são projetos que vai impactar com o tempo e as pessoas nem vão se dar conta de que foi fruto de algo que ninguém pega, que ninguém vê, que é uma decisão política acertada. Muito bem, vamos agora à região centro-sul do estado, vamos a Tobias Barreto, na Xodó AM 1520, por lá nosso correspondente Glauber Leal também vai interagir com o nosso convidado de hoje, Rogério Carvalho, senador. A gente traz agora a participação da região centro-sul, vamos com o Glauber Leal. Mais uma vez, boa tarde, Mari Rodrigues, boa tarde, Eduardo Carvalho, os amigos ouvintes da Rede Xodó de Comunicação. Saudai o nosso entrevistado e convidado, o senador Rogério Carvalho. Seja bem-vindo à Rede Xodó de Comunicação. Receba um abraço aqui da cidade de Tobias Barreto. A minha pergunta, senador, é a seguinte: recentemente, uma polêmica envolvendo o Pix tomou conta aí das redes sociais após o governo federal anunciar mudança nas regras do Pix, principalmente aí em relação aos limites de valores para transações. Então, eu gostaria de saber o que fez o governo voltar atrás na implementação da medida e se, na sua opinião, por que a desinformação venceu. Desde já, eu agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. Bom, queria cumprimentar o nosso amigo Glauber Leal e todos os amigos da cidade de Tobias Barreto. São muitos amigos que eu tenho nessa região. Um abraço a todos. Eu diria que, nos tempos atuais, você precisa, antes de colocar para discussão uma matéria ou você aprovar uma medida administrativa, você precisa debater sobre o risco daquilo se transformar numa narrativa que desinforma a população. Eu acho que esse episódio deu ao governo e a comunicação do governo o alerta necessário para tomar muitos cuidados, ou todos os cuidados, na hora de apresentar um projeto, de apresentar uma resolução, por mais inofensiva que seja. Porque, veja, na prática, o governo só ampliou de 2 para 5. Hoje é 2 mil. O governo, na verdade, estava fazendo uma melhorando para que o dinheiro circulasse com mais liberdade. Mas disseram que aí vem que ia ter um controle de quem ganha 5 mil e que aquilo ia virar cobrança de algum tipo de imposto. Não. A informação, ela vai, mas essa informação, ela não vira controle para pagamento de imposto. Aí é uma fake news, é uma desinformação que acabou obrigando o governo a voltar atrás, a recuar, para poder não alimentar a mentira. E agora o governo precisa, de forma correta, avaliar o que vai fazer. Veja, se o governo não fizer nada, não vai mudar nada nem na vida do governo, nem na vida das pessoas. Na verdade, o que o governo queria era ampliar o limite de informação. Ao invés de ter que informar a cada 2 mil de movimentação, informar a cada 5 mil. Era até melhor, né? Mas isso era só informação. Eu acho que não tem que fazer nada em torno disso. E se o governo quer pegar os sonegadores, o governo tem como fazer, e não é com 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Tem outras formas para poder fazer isso. E quando anunciar alguma medida nesse sentido, que teste antes quais são as possibilidades de fake news que podem ser criados, ou seja, de narrativas mentirosas para desinformar a população. Porque, veja, mais uma vez, quem se beneficiou não foi a população pobre que entrou em pânico, nem foi o médio comerciante que entrou em pânico. Quem se beneficiou é quem não paga nada, porque ficou sem nenhum, ficou sem ser rastreado. Porque tinha outras coisas nessa medida que não dizia respeito a isso, certo? Então, eu acho que o governo precisa rever, e está revendo, tanto é que mudou o seu ministro das comunicações para nesses tempos de construção de narrativas, o governo não pode anunciar nada sem avaliar as narrativas possíveis sobre cada tema que vai ser colocado em discussão na sociedade. Se não fizer isso, corre o risco de acontecer o que aconteceu. Me parece que tem algo mais grave ainda, que pode ser, o Nicolas pode ter sido beneficiado pelo algoritmo, certo? Aí é mais grave, e aí requer uma investigação de outra natureza. Porque veja, se eu tenho uma rede social que eu sou eu tenho o melhor desempenho, eu atuo no TikTok, atuo no Instagram, atuo no X, atuo em várias. Se no TikTok eu tenho maior visualização, se eu faço uma fala no TikTok como essa, deveria ser no TikTok que eu teria uma grande... Mas não foi no TikTok, foi no Instagram. Por que que no TikTok não houve grandes movimentações? E só no Instagram? Então isso, eu não estou acusando ninguém, mas acho que isso requer uma observação mais detida das autoridades que precisam avaliar a manipulação da informação de acordo com o interesse político, que não é o interesse público. Porque neste caso, há uma plataforma, um meio de comunicação, ele precisa ter o interesse público acima de tudo, e não o interesse político deste ou daquele campo, que aí eu acho que é destrutivo para a sociedade. Senador Rogério Carvalho, queremos agradecer a sua presença aqui no Jornal da Xodó. Passou rápido, né, o tempo, então vamos estender o convite para voltar outras vezes para conversar conosco e com o povo sergipano. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Mário. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Tainã. Obrigado ao Glauber e ao Kleber que participaram do programa, ao Robson Martins. Eu estou à disposição de vocês. Hoje a gente falou sobre temas complexos, né? Muito profundos, mas eu estou à disposição para tratar. E na próxima o senhor virá para a gente saber se vai ao Senado. Eu vou ao Senado. Que... Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Um abraço. Agora 1h57 aqui no Jornal da Xodó, seguindo por aqui, olha, Eduardo, a gente traz agora uma notícia triste. Morre o jornalista e locutor esportivo Léo Batista aos 92 anos de idade. Temos umas imagens ali, alguns vídeos fazendo uma singela homenagem aqui do Jornal da Xodó a esse grande nome no jornalismo e no esporte brasileiro. Vamos acompanhar agora as imagens. Para você que está acompanhando através do sistema RTV, você está acompanhando as imagens agora, infelizmente uma grande perda. João Batista Neto, mais conhecido como Léo Batista, nasceu em Cordeirópolis no dia 22 de julho de 1932, no Rio de Janeiro. 19 de janeiro de 2025, foi um apresentador, dublador e locutor brasileiro. No ano de 1970, ingressou na Rede Globo, onde ficou mais de 50 anos. Com a morte de Cid Moreira, passou a ser o funcionário mais antigo da emissora, com 92 anos, até a sua morte. Comandava quadros esportivos, além de apresentar algumas edições do programa Globo Esporte. Léo foi um dos jornalistas que transmitiu a primeira partida oficial do Garrincha no futebol. Ou seja, tem uma importância gigantesca no esporte brasileiro, né, Eduardo? E a gente se despede dele com essa singela homenagem para quem está acompanhando agora através do sistema RTV. Está vendo as imagens que a gente trouxe aqui, um balanço de alguns momentos desse grande apresentador, jornalista, locutor esportivo. A gente está acompanhando agora, inclusive, as imagens, Eduardo. E ele trouxe aí o seu momento especial de muitos anos para a televisão brasileira e para nós brasileiros. Incorporou, né? Você olhava para o Léo, você viu o esporte, né? E incorporou de uma maneira muito, muito nítida, muito humanizada, né? Muito personalizada. Vai fazer falta, né? Porque não é fácil substituir certas pessoas, né? Exatamente, Eduardo. Com essa, vamos encerrando por aqui o nosso Jornal da Xodó. E a gente retorna amanhã, se o modelo nos permitir, viu? Ótima tarde a todos. Nesse momento, a gente deixa um momento em silêncio, em homenagem a esse grande nome, o Léo Batista, e também a essa grande perda que todos nós sentimos nesse momento. Ótima tarde a todos. Carejo, o menor preço do Nordeste. Informa a hora certa. Xodó, 2 horas. Senador, é só hoje, no Atacarejo. Lagarto ou chão de fora, o quilo, R$ 37,90. Mortadela Confiança Seara, o quilo, R$ 8,90. Feijão Carioquinha Rubi, um quilo, R$ 4,95. Leite Damari, 1 litro, R$ 4,29. Macarrão Instantâneo Maratá, 74 gramas, R$ 0,98. Aparelho para barbear, Gillette Presso Barba, com 2 unidades, R$ 9,40. Sabonete Lux, 85 gramas, R$ 1,82. Atacarejo, melhor preço do Nordeste, venha. Turma da Xodó. Xodó. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. A alegria e o alto astral são marcas registradas do programa Turma da Xodó. Onde você ouve os maiores sucessos musicais do momento e um show de informações com a participação da equipe de jornalismo da Rede Xodó. Tudo isso com muita descontração e alegria no programa que é líder de audiência no horário. Turma da Xodó. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Aqui, o alto astral é garantido. Turma da Xodó. Oferecimento OZAF. Hoje e sempre conte com a gente. Acesse ozaf.com.br e conheça tudo que a OZAF pode fazer por você. Como o Brasil avançou nos últimos 2 anos? Reduzimos a miséria e a pobreza ao menor nível da história. 24 milhões de brasileiros já saíram da situação de fome. Quando a gente cria e fortalece programas sociais, é para garantir comida na mesa de quem precisa e mais oportunidades para todos. E isso inclui você. Ainda tem muito para fazer, mas todo dia a gente faz um Brasil melhor. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Lojão A Eletricidade. Aqui tem mais pra você. Ao lado do açaí da Adélia Franco. Lojão A Eletricidade. Identifica a sua emissora. Você está na Rede Xodó de Comunicação. Sistema integrado de rádios do estado de Sergipe. O que procuro eu acho mais barato e no ato que preciso encontro em um só lugar. No Lojão A Eletricidade eu vou comprar. Grandes marcas vou achar, economia vou fazer, comodidade eu vou encontrar, até na hora de estacionar. Lojão A Eletricidade, aqui tem mais pra você. Ao lado do açaí Adélia Franco, passa aqui. Tablet, no rádio e no celular. Mais um campeão de audiência. A tarde é nossa. Estamos todos conectados na melhor sintonia. A partir de agora começa mais uma edição do programa Tarde Nossa. Sejam bem-vindos a partir de agora, hein? Começando a Tarde Nossa para Cristinápolis 90.7, para Tobias Barreto, Show do AM 1520 e aqui para Grande Aracaju na 89.9. Rede Xodó FM, a melhor e maior rede de rádios de Sergipe. Muito prazer, eu sou Laerte Novaes e a partir de agora comando pra você até as 4 da tarde o programa Tarde Nossa, o programa de todas as suas tardes, aqui pra Xodó 89, pra 90.7, pra Tobias Barreto, Xodó AM 1520. Muito prazer, Laerte Novaes contigo até as 4 horas. Vem comigo aqui na programação, lembrando que o nosso WhatsApp tá liberado também pra você interagir, participar comigo através do 9993-9605. Vamos começando bem a nossa semana, ao som de Bonde do Forró e Banda Deja Vu, vamos relembrar Mordida de Amor, música que fez sucesso e agora na interpretação do Bonde do Forró e participação da Banda Deja Vu aqui no A Tarde Nossa. Bem-vindos, está no ar A Tarde Nossa. Se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vem me dizer que é pra sempre. Isso é amor, uma doce mentira. Mas tarde é nossa. É o Patrulha do Samba, é a mistura do Pago Frank, bebê. Vem com nós. E esse é o Malha Funk. E os moleques são dengo. E vem pra cá, tchutchuca linda. Esses moleques são dengos. Vai jogar de ladinho. Levanta a perninha. Descendo e subindo. Tô perdendo a linha. Vai virar de ladinho. Levanta a perninha. Descendo e subindo. Vem! Fico bolado quando vejo o rebolado dessa mina, eu me acabo. A viveta não presta. Ai! Dedinho na boca, faz carinha de safada. Essa mina assanhada tá me botando pressão. E esse é o Malha Funk. E os moleques são dengos. E vem pra cá, minha chuchuca linda. Esses moleques são dengos. Quero ver, virou. Vai jogar de ladinho. Levanta a perninha. Descendo, subindo. Tô perdendo a linha. Virar de ladinho. Levanta a perninha. Descendo, subindo. Quebra! Chama! É o Patrulha, bebê! Vem! Fico balado quando vejo o rebolado dessa mina, eu me acabo. Enchendo de tensão, dedinho na boca, as carinhas de safada. Essa mina assanhada tá me dando pressão. Esse é o Malha Funk. Os moleques são dengos. E vem pra cá, tchutchuca linda. E que esses moleques são dengos. Vai virar de ladinho. Levanta a perninha. Descendo e subindo. Vou perdendo a linha. Jogar de ladinho. Levanta a perninha. Descendo e subindo. É meu bebê. Ai. E a transonda. É o Malha Funk da Patrulha do Samba, bebê. Muito bem, a tarde nossa começou pra você com tudo, hein? Agora tem mais uma. E essa música aqui é linda, hein? Manu Batidão, participação, feat especial aí com Matheus e Cauã. Universo. Essa letra é linda, hein? 2:10. Boa tarde pra você. Quando o universo não quer, não bata de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Tem ciclos que já se abrem, se fechando. Amores que duram a vida e outros nem um ano. Tem gente que vive junto, se odiando. E tem a gente que se separou, se amando. Quem nunca falou, fica com Deus, querendo ficar. Não quer, não bata de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Mano Batidão. Senhoras e senhores, Matheus e Cauã. Mano Batidão. Matheus e Cauã. Mais barulho. Quando o universo não quer, não bata de frente. Nem sempre que a gente quer é o melhor pra gente. Tem ciclos que já se abrem, se fechando. Amores que duram a vida e outros nem um ano. Tem gente que vive junto, se odiando. E tem a gente que se separou, se amando. Joga, vai. Quem nunca falou, fica com Deus, querendo ficar. Quem nunca falou, amor se cuida, querendo cuidar do amor. Quem nunca não quer, não bata de frente. Nem sempre que a gente quer é o melhor pra gente. Joga a mão em cima, joga a mão. Muito bem, música linda, sucesso da Manu Batidão. E Cauã aqui na programação da Xodó. Universo em música linda tocando na programação da Rede Xodó. Lá e também, claro, você pode participar também comigo através do nosso WhatsApp 999-39605. Eu sou Laerte Novaes e te faço companhia aqui na programação da Xodó até as 16h. Daqui a pouco, às 16h, tem a Hora do Mussão. Uma excelente semana pra você, hein? Hoje, segundona, né, gente? Que maravilha. E aí, o que você fez nesse final de semana? Hoje é dia 20. Hoje é dia nacional, sabe de quê? Atenção, fusqueiros. É verdade. Hoje é dia nacional do Fusca, viu? Pois é, ontem aqui na capital sergipana, né, teve uma fusqueada aí em homenagem ao dia nacional do Fusca, que é hoje, né? E ontem, domingo, nas ruas de Aracaju, você pôde aí prestigiar e presenciar o desfile aí dos Fuscas. Lindos, hein? Rapaz, eu perdi essa fusqueada aí, rapaz. Ah, perdi essa fusqueada, mas na próxima garanto que eu vou comer o branquinho aí, tá? 12h13, vamos lá, gente, continuando aqui a nossa programação. Deixa eu mandar um abraço aqui pra turma que tá curtindo a gente, o Edivaldo, né? Tá em Conde, na Bahia, diz que tá ligado, Edivaldo. Um abração pra vocês aí em Conde, né? Os baianos estão ouvindo a Xodó de Cristianápolis 90.7, né, Edivaldo? O Edivaldo Costa curtindo a nossa programação aí. Valeu, Edivaldo. Abração pra você, meu querido. Tamo junto, viu? Pessoal em Conde, na Bahia, curtindo pela 90.7 de Cristianápolis, né? E o que mais aqui tá comigo? Jaize, de Casinhas, em Pernambuco. Opa, uma de Pernambuco aqui também participando com a gente. Jaize, valeu, Jaize. Abração pra você aí, tá? Uma boa participando aqui da nossa programação através do 9993-9605. Fique à vontade aí. A casa é sua, já sabe, né? A tarde é toda nossa. A tarde é nossa. Henrique Freitas, nossa. Canta dia 1. Com participação do Hugo Henrique. Cantando na programação da Xodó. Henrique Freitas! Dia 1 sem você. Hoje eu acordei com um sentimento estranho. Sei que não vai chegar mensagem sua, mesmo assim tô esperando. Dia 2 sem você. Hoje eu chorei pela primeira vez. Não processei ainda essa transição de amor pra ex. Com uma semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua. Já quase não sinto saudade. Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade. Eu esqueci que do lado daí cê também tá me esquecendo. Tá saindo e vivendo. Te esqueci só até quando eu te vi. Esbarrei com o passado. Foi por água abaixo. Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum. Foi só te ver. Voltei pro dia 1. E com uma semana e pouco eu meti o louco e fui pra rua. Até tentei beijar uma boca, mas travei quando eu lembrei da sua. Um mês sem você, eu já quase não sinto saudade. Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade. Joga! Eu esqueci que do lado daí cê também tá me esquecendo. Tá saindo e vivendo. Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum. Foi só te ver, voltei pro dia 1. Olha, a tarde é nossa.

esperar pra ver aonde isso vai dar, mas eu cheguei no meu limite. Já diz o ditado que eu inventei agora, quando um não quer o outro, não insiste. Toda noite eu percebo sua ausência, a vibração embaixo do seu travesseiro, o clarão da tela, espaço no banheiro, na intenção de disfarçar os áudios do chuveiro. Já que eu tô te atrapalhando, a partir de amanhã nada me impede. Eu vou marcar sessão pra te arrancar da minha pele. A partir de amanhã cê não me deve. Pode escutar os áudios dele na JBL. Não vai ter discussão, nem textão e nem bad. A partir de amanhã vai ser vida que segue. Pra ver aonde isso vai dar, mas eu cheguei no meu limite. Já diz o ditado que eu inventei agora, quando um não quer o outro, não insiste. Toda noite eu percebo sua ausência, a vibração embaixo do seu travesseiro, o clarão da tela, espaço no banheiro, na intenção de disfarçar os áudios do chuveiro. Já que eu tô te atrapalhando, vamos junto, vai, vai. A partir de amanhã, nada me impede. Eu vou marcar sessão pra te arrancar da minha pele. A partir de amanhã, cê não me deve. Pode escutar os áudios dele da JBL. Não vai ter discussão, nem textão e nem bad. A partir de amanhã, vai ser vida que segue. Coração magoado, fora do compasso. Olhos rasos na água, sonhos na calçada, versos pelo chão. Sentimento oculto, segredos da paixão. Vivo de lembrança, amor com esperança, preso à solidão. Quem tava aqui, cara? É o Oliver. Hoje eu sei que te amei muito mais que te via. Quem sabe canta aí, João Pessoa? Mas eu não sei o que te fez sair assim da minha vida. É tanta paixão. Me diz o que eu faço pra te esquecer. Vai. O aviãozinho mais famoso do Brasil é Oliver. Hoje eu sei que te amei muito mais que te via. É João Pessoa. Mas juro eu não sei o que te fez sair assim da minha vida. Yeah. sucesso na programação da Rede Xodó pra você, Cavaleiros do Forró, participação de Calcinha Preta, Coração Magoado. Tá falando na programação da Xodó, hein? É foda. 2h29. Gente, vamos seguindo aqui o nosso programa, agradecendo o carinho dos nossos xodozeiros. Daqui a pouquinho tem sua participação pelo nosso Xodozap 9993-9605. Rápido, Ricardo. Mas ó, daqui a pouquinho eu tô de volta trazendo muito mais pra você. Fica por aí. Seu dia. Xodó FM. Xodó, a sua rádio. Informa a hora certa. 2h30. Olá, meus ouvintes. Aqui quem fala é sua taróloga Rejane Rios. Se você tem dúvidas na vida sentimental, previsões, desacertos, buscas interiores e tenta encontrar a verdade com o uso das cartas do tarô, você agenda a sua consulta. 799-9961-8278. Elas podem ser presenciais ou por videochamada. Que os astros estejam sempre na sua direção. E aí? Vambora verãozar! Filezinho sassami de frango congelado, super frango, pacote 1 quilo, 18,90. Arroz parbolizado tipo 1, Dona Ana, pacote 1 quilo, 4,99. Flocão de milho gota, pacote 400 gramas, 99 centavos. Feijão carioca nota 10, pacote 1 quilo, 4,99. O açaí. As ofertas são válidas de 20 a 23 de janeiro de 2025 nas lojas de Sergipe, exceto em Itabaiana, ou enquanto durarem os estoques. De segunda a sexta, das 12 às 14 horas, Jornal da Xodó. Informação, entrevistas e a melhor equipe de jornalismo do rádio sergipano. Xodó, Xodó. Você está na Rede Xodó de Comunicação, sistema integrado de rádios do estado de Sergipe. Xodó FM. Muito bem, vamos lá, estamos de volta na programação 12h31. Já voltamos com música aqui pra você. Tem o som da Clecinha. Um ex-amor. Tocando na programação da Xodó. Boa tarde, hein? Daqui a pouquinho vou estar te atendendo aqui no nosso Xodozap 9993-9605. Boa tarde, boa segunda-feira. Enquanto eu ficava em casa te esperando, você saía com outra no meu lugar. Não venha me falar de tudo que passou. A gente era só cama e nunca teve amor. Não quero nem lembrar de tudo que passei. Das noites em claro que por você chorei. Agora é passado, já te superei. Você foi só mais um, não passa de um ex-amor que não vingou. Alguém que só me magoou. Espero que siga sua vida e que esqueço o que rolou. Um ex-amor que não vingou. Alguém que só me magoou. Espero que siga sua vida e que esqueço o que rolou. Não teve amor. Ô, paixão doída, prepara o chifre que é só pedrada. Ficava em casa te esperando, você saía com outra no meu lugar. Não venha me falar de tudo que passou. A gente era só cama e nunca teve amor. Não quero nem lembrar de tudo que passei. Das noites em claro que por você chorei. Agora é passado, já te superei. Você foi só mais um, não passa de um ex-amor que não vingou. Alguém que só me magoou. Espero que siga sua vida e que esqueça o que rolou. Você não foi capaz de me amar, então segue a sua vida. Eu tô sofrendo, mas vou superar. E você não passa de um ex-amor

A tarde é nossa. Seu nome e telefone na minha agenda eu apaguei. Tô na pista e na minha lista, agora não tem pra ninguém. Não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. De quem ama, tá tudo tempo e fica se ligar. Se me trata desse jeito, se fez amor pra alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez tão bem. Se pegar o celular, uma mensagem que mandei. Armazenar ou apagar, ou esperar me responder. E quer cobrar, vou aceitar, não vou brigar. Vou atender, valor é não. É só discar. Não finge que já me esqueceu. Sabe de cor, meu celular. Não finge que você perdeu. Você perdeu. Eu não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica esconde. Diz aonde você está. Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe. Eu atendo, é só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Eu passo um ano sem ficar, é só ligar, cobrar. É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar. É só ligar, cobrar. Eu ligo pro meu celular, essa manda. Joga a mãozinha pra cima, vem! Oh, oh, oh, oh. Uma liga, vem pra cá, coisa linda, vem mais! Vambora! Do 12! Se me trata desse jeito, se faz amor com alguém, não merece meu respeito, você sabe que eu te dei. Já nem sei se me faz tão bem. Se pegar o celular, uma mensagem que mandei. Armazenar, ou apagar, esperar, liga, cobrar. Vou aceitar, não vou brigar, vou atender. Vai no orelhão, é só discar. Não finge que já me esqueceu. Sabe de cor, meu celular. Não pedi que você perdeu. Você perdeu. E aí, Colosso? Eu sou mais criança pra brincar de pega, pega, pica, esconde. Diz aonde você tá. Não importa se você mora aqui perto ou bem longe. Eu atendo, é só ligar. Já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Eu passo um ano sem ficar. É só ligar, cobrar pro meu celular. É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar. É só ligar, cobrar, liga pro meu celular. Joga a mãozinha em cima, vai! Isso vai mudar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. A canção rima. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nós vamos conquistar amor. Chuva. Não existe vitória sem luta. Futuro que a gente sonhou. Nós vamos conquistar amor. Nossa casa própria, carro do ano, piscina e barriga, e a gente está luando. Igual os meus maiores sonhos, sendo o papai do ano. Nossa casa própria, carro do ano, cena e barriga, e a gente está zoando. Qual os meus maiores sonhos? Muito bem, sucesso na programação da Xodó, Thiago Aquino. Debaixo de sol e chuva, a música dos sonhos, né? A vida dos sonhos. E aí, sucesso tocando na programação da Rede Xodó FM, hein? Sucesso também do Tarcísio do Acordeão Cilada, Olho Milionário, Vaqueirinha 10 de 10. A M Thiago tocando na programação da Rede Xodó. Vamos lá, gente, vamos seguindo aqui. Manda um abraço a toda a turma que está nos acompanhando através do nosso aplicativo, também fora do nosso estado de Sergipe. Você sintoniza, tá? Sintoniza na 89.9 também, em Cristinópolis 90.7 e em Tobias Barreto AM 1520. Estamos para grande parte de Alagoas, grande parte da Bahia também, curte a nossa programação. É, um abraço, né? A turma de Conde na Bahia participando comigo aqui, ouvindo, dizendo que tá ouvindo pela Xodó 90.7 de Cristinópolis, né? Opa, valeu, um abraço pra turma da Bahia aí, os baianos, ouvindo sempre a nossa programação, curtindo a Rádio do Coração. Vamos lá, vamos seguindo aqui o nosso programa. Daqui a pouquinho eu vou estar te atendendo aqui no nosso Xodozap 999-39605. Falei pra você que você pode baixar o nosso aplicativo também. Gratuito, tá? Vai lá na Apple Store, na Play Store. Fique à vontade. E aonde quer que você vá, no Brasil e no mundo, curte a Rádio do Coração assim, ó, pertinho de você. Na batida do seu dia, Xodó FM. Você precisa conhecer o Super Tem. Vá conferir os preços e a variedade. Não dá pra comparar. Informa a hora certa. 2h58. Janeiro quente de ofertas no Super Tem. A temperatura sobe, os preços caem. Eletro e alimentos com descontos de arrasar. Ventilador de coluna Ventisol 30 centímetros, R$135. Churrasqueira elétrica Elgin, R$99,99. Furadeira Impacto Hammer, R$88. Smart TV Britânia 32 polegadas, R$999. Microondas Mondial, R$489,90. Calabresa Sadia, R$22,99 o quilo. Leite La Sereníssima, R$7,49. Suco de uva Aurora, R$22,99. Super Tem. Uma nova cidade se faz com aprendizado e oportunidade. Matrículas abertas para novos alunos da educação especial, dias 16 e 17 de janeiro. Para os demais calouros, dias 23 e 24 de janeiro. Ah, e para vagas remanescentes, a partir de 29 de janeiro. Matrículas 2025. Acesse aracaju.se.gov.br/matricula-online. Prefeitura de Aracaju, uma nova cidade. Todo sábado na Xodó, o programa que te deixa no clima do fim de semana. Nos bares, nas praias, no churrasco da família, todo mundo só quer farra. Farra da Xodó. Todo sábado, a partir das 10 da manhã. Farra da Xodó. Olha só, você lembra como o Brasil estava em janeiro de 2023? Muitos não acreditavam, mas em apenas 2 anos, muita coisa mudou. Nós deixamos de lado as diferenças e o nosso país voltou a crescer. O PIB está superando as expectativas, inflação reduzida pela metade em comparação a 2021. Conquistamos a menor taxa de desemprego desde 2012 e a miséria e a pobreza atingiram o menor patamar da história. E sabe o que isso significa? Que a vida vai melhorar. Afinal, quando a economia melhora, é para você trabalhar, empreender, se realizar e crescer. Quando o governo retoma o Minha Casa Minha Vida, é para você conquistar o seu sonho de ter a casa própria. Quando cria programas como Pé de Meia e investe na educação, é para o seu filho não parar de estudar e conquistar um futuro melhor. Todo dia a gente faz um Brasil melhor e ainda tem muita coisa para fazer, mas agora dá para dizer que o Brasil tá no rumo certo e a vida vai melhorar ainda mais. Acredite no agora. Faculdade Pio Décimo identifica a sua emissora. Você está na Rede Xodó de Comunicação. Sistema integrado de rádios do estado de Sergipe. A Faculdade Pio Décimo sabe que acreditar no agora é o começo do futuro. Que a graduação de hoje é a carreira de sucesso de amanhã. Que a escolha da faculdade pode ser a chave para conquistar o mercado de trabalho. E tem algo que você precisa saber também. Dá para estudar na Pio, aproveitar condições especiais e realizar todos os seus sonhos com a gente. Acredite no agora. Faculdade Pio Décimo. piodecimo.edu.br. Chegou e a nossa rádio está mais quente que nunca. Sintonize, Rede Xodó FM 3 e 1. Uma excelente tarde pra você que tá nos acompanhando. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Eu, Laércio Novaes, e o A Tarde é Nossa, hein? Mais uma horinha aqui do nosso programa até as 4 da tarde, te fazendo companhia aqui na programação, tá? O WhatsApp tá liberado pra você pedir música e interagir. Me ajuda a fazer essa playlist aqui, tá? O nosso programa A Tarde é Nossa, já sabe, né? É todo seu, a tarde é toda nossa. Fique à vontade aí pra tá participando comigo pelo 99939605. Ei, você já segue o nosso Instagram? Ainda não? Vai lá dar um pulinho no nosso Insta, arroba Rede Xodó FM. Fique à vontade aí pra tá participando por lá, participando das promoções, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo porque tem música. Tem Wesley Safadão, De Quem É a Culpa. Música da eterna Marília Mendonça. A gente toca aqui na programação da Xodó. 3 e 2. Ótima tarde pra você. Exagerado, sim. Sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? O meu assunto que não muda. Minha cabeça não ajuda. Loucura, tortura. E que se dane a minha postura. Se eu mudei, você não viu.

Daniel Dial, Calcinha Preta. Como prosseguir a vida? Quando eu parti pro esplendor, enfim, só seu amor toma conta de mim. Será, meu bem, que você vai me ouvir? Será que tem alguém? Cintura Fina, participação do Daniel Dial da Calcinha Preta, Como Prosseguir. Ficou bacana esse feat aí, hein? Mais uma versão de Nelson Nascimento e toca aqui na programação. Sempre. A minha rádio. Deixa eu mandar um abraço aqui pra o Cristiano, né? O grande Cristiano Vaqueiro tá mandando áudio pra gente aqui, Cris. Como é que você tá, meu querido? Tá bem? Fala, meu querido. Fala aí pra mim, o velho olhador, por favor, Nelson Nascimento, por favor. Né? Opa, vamos lá. Vou oferecer pra Júlia Dorla Danta, minha de Gora, Maria Mesmé Propiário, Odino Santa Maria, é de Distância, Benito Santa Joelho, de todos que tá ligado na chave. Tá na chave da Santa. Vamos lá, a gente tá sempre na melhor. Um abraço, fica com Deus sempre. Valeu, meu querido. Um abraço pra você, grande Cristiano. Cristiano Vaqueiro, sintonizado aqui na programação da Xodó. Valeu, meu querido. José Ailton também, Santa Luzia do Itaí. Alô, José Ailton. Um abração pra você, meu querido. Ótima tarde, tá? É, ele disse que tá mandando um abraço aqui pra todos os caminhoneiros e o amigo dele, né? O Jeberton. Alô, Tom! E da transportadora Presidente, tá de rádio sintonizado aqui na 89.9. Deilma, tudo bem, Deilma? Ótima tarde pra você, viu, Deilma? Ela tá no Santa Maria também. Léuber, Laerte, quero ouvir qualquer música aí de Catedral. E a gente vai ouvir sim, Catedral. Sonzeira, hein, Deilma? Abração pra você, obrigado pelo carinho da sintonia. Luciene, tudo bem, Lu Alves? Luciene Alves tá ligada aqui na programação também, numa tarde nossa, né? Aleluia! E a gente segue aqui, ó, com ele, Nelson Nascimento, o velho olhador. Presta atenção na letra dessa música aí. O cabeça branca tá esnobando as coroas. Na lancha sobe na proa e chama a atenção das novinhas. Fica sonhando, passa, olha em um corpinho do bumbum empinadinho, o tiozão tá de boa. Chama, velho olhador, olhador. É Nelson Nascimento. Se liga no dizer. O cabeça branca tá curtindo uma praia. Ele não quer ver saia, só se liga em bumbum. Essas novinhas estão lhe deixando louco. Ele tá no sufoco, o coração tá tum-tum. O tiozão tá de olho ligado na novinha do lado, chamou e ela topou. Pra ir na lancha, passa bronzeador. Ele tá arrepiado, vai deixar lá na cor. Na lancha, o cabeça branca massageia o corpo dela. Ai, que legal, ai, que legal. Fica de bumbum pra cima e ele colado nela. Ela doidinho pra passar óleo dentro do biquíni dela. Na lancha, o cabeça branca massageia o corpo dela. Ai, que legal, ai, que legal. Fica de bumbum pra cima e o tio colado nela. Que sensual, que sensual. O tiozão tá na tanguela, doidinho pra passar óleo onde? Dentro do biquíni dela. Começou pelo rostinho, passando no pescocinho, cheirando no biquinho. Que tiozão safado. Cabeça branca tá curtindo uma praia. Ele não quer ver saia, só se liga em bumbum. Essas novinhas tão lhe deixando louco. Ele tá no sufoco, o coração tá tum-tum. O tiozão tá de olho ligado na novinha do lado, chamou e ela topou. Vai na lancha, passa bronzeador. Ele está arrepiado, vai deixar lá na cor. Na lancha, o cabeça branca massageia o corpo dela. Fica de bumbum pra cima e ele colado nela. Que sensual, que sensual. O tiozão tá na banguela, doidinho pra passar óleo dentro do biquíni dela. Na lancha, o cabeça branca massageia o corpo dela. Ai, que legal, ai, que legal. Fica de bumbum pra cima e o tio colado nela. Que sensual, que sensual. O tiozão tá na banguela, doidinho pra passar óleo dentro do biquíni dela. Que tiozão safado, se dá bem em tudo, também com uma lancha dessa. Na lancha, o cabeça branca massageia o corpo dela. Ai, que legal, ai, que legal. Fica de bumbum pra cima e ele colado nela. Que sensual, que sensual. O tiozão tá na banguela, doidinho pra passar óleo dentro do biquíni dela. Na lancha, o cabeça branca massageia o corpo dela. Fica de bumbum pra cima e ele colado nela. Que sensual, que sensual. O tiozão tá na banguela, doidinho pra passar óleo dentro do biquíni dela. Olha o velho, olha o velho. Que tiozão safado. A tarde é nossa. A tarde é nossa. Depois dessa ventania, o temporal fez da nossa vida um mundo desigual. Qual é a tua, o teu segredo? Me diz como eu vou decifrar. E a verdade é absurda no plural. Mas pra mim, honestamente, isso é normal. Na minha onda, teu oceano me ensina como navegar. Eu amo mais você do que eu. Eu amo mais você do que eu. Há tardinhas coisas mudam sem parar. E a gente fala muito por falar. Mas de repente a gente sente. Tudo sobrou num olhar. Penso infinitamente sem parar. A verdade é transparente no mirar da tua retina. Minha menina, me diz como não te amar. Do que eu amo mais você do que eu. Penso infinitamente sem parar. A verdade é transparente no mirar. Eu amo mais você do que eu. Muito bem, Catedral, tocando na programação da Rede Xodó FM pra você. Xodó FM, sem dúvida. A melhor. Fica com a gente aí na programação, tá? Você que tá curtindo a 89.9 aqui na capital sergipana, um abração pra vocês aí, tá? Você que curte também em Cristinápolis 90.7 e em Tobias Barreto, Xodó AM 1520. Ouvi aqui o áudio do nosso xodozeiro Ivan. Grande Ivan, fala com a gente, Ivan. Boa tarde, Glau. Fala, meu querido. Aqui, seu Ivan. Hoje eu tô aqui no bairro Bugio, né? Ah. Passando uns dois diazinhos aqui. Ah, tá semana. Descansando, né? E aí eu quero uma música aí, meu filho, de Unha Pintada. Vamos lá. Minhas Marias. Opa. Ofereço pra você, ofereço pra minha esposa que tá aqui comigo do meu lado, né? Querendo me deixar ou querendo me ficar, não sei. E ofereço pro meu cunhado que tá aqui, um galego safado. Eita, diga isso ofereço não, irmão. Ofereço pra todo que tá ouvindo a Xodó, porque quem tá na Xodó tá sempre na melhor. Tô aqui na escuta, né, meu filho? Mas se ela deixar, fazer o quê? Tem que arrumar outra, né? Valeu, Ivan, um abraço pra você, grande Ivan. Tá ligado aí na programação, curtindo 89.9, né? O cunhadão é o galego, né? Valeu, um abraço pra ele aí, tá? Uma boa participando com a gente. Ivan, você é daqueles cara que não empresta suas coisas ao cunhado, né? Isso. Eu jogo, assim, se você jogar, você é fã de videogame, não deixa ele tocar de jeito nenhum, né, Ivan? Valeu, meu querido. Abração pra você. Abraço pra o cunhado aí, tá ligado na programação também. A mulher amada também, né, Ivan? Igual falou o Flávio Foster, né? Valeu, meu querido. Obrigado pela sua participação aí, tá bom? A tarde é nossa. A tarde é nossa, continua. Vamos de música, então. Tem Unha Pintada. Marias. 3h22, boa tarde. A tarde nossa, até as 4 horas. Fui agraciado pelas mãos de Deus.

mandou uma mensagem pedindo socorro, gritando saudade. Ela olhou, mas não quis responder. Deu o primeiro passo de quem quer esquecer, e o segundo passo foi sair pra beber, e o terceiro passo foi sentir saudade e responder. Encontro de mensagem. Muito bem, a tarde é nossa, rolando pra você em 3h29 agora. Tá aí o sucesso da linha da Marília Tavares, Desencontro de Mensagem. O som também do Unha Pintada Marias. Esse foi o Ivan, né? Grande Ivan participando com a gente. Vamos mandar um abraço aqui para o senhor Antônio, também tá no Novo Paraíso. Tá mandando um áudio aqui pra gente. Vamos lá. Fala, meu querido Antônio. Tá ligado no Novo Paraíso? Galo, é. Opa! Boa tarde. Boa, seu Antônio. Tudo bem, Galo? Tudo em paz, meu irmão. Galo, passa uma música pra mim aí. Passo. Desencontro de Mensagem. Opa, eu... acabei de tocar ela. Valeu, Gabo. Obrigado. Por nada, tchau, senhor Antônio. Um abraço. Um abraço, uma ótima tarde para o senhor, tá? Obrigado pela participação aí, senhor Antônio. Tá ligado no Novo Paraíso? Olha que coincidência, né? Tocamos agora, viu, senhor Antônio? Desencontro de Mensagem. Manda mais um abraço aqui também pra Eline, do Santa Maria. Eline, cheiro pra você. Ela tá pedindo aqui a música do Thiaguinho, ela é demais. A gente toca já pra você, viu? Após o recadinho aqui, tá bom? Eline, tá no Santa Maria, tá ligado aqui na programação da 89.9 também, junto com o Laerte, até as 4, viu? Vamos nessa, vamos juntos. Volto já. Na batida do seu dia. Xodó FM. Xodó, a sua rádio. Informa a hora certa. Xodó 3h30. Muita coisa mudou no Brasil de janeiro de 2023 para cá. Já teve forte alta do PIB, recorde de empregos, com mais de 3,5 milhões de vagas com carteira assinada. Mas o mais importante é isso chegar até você. Quando a gente melhora a economia, é para você trabalhar, empreender, prosperar e crescer. Ainda tem muito para fazer, mas todo dia a gente faz um Brasil melhor. Brasil, União e Reconstrução. Todos os domingos, a partir das 7 da manhã. Não perca. Sergipe no Altar, com o pastor Heleno. Você está na Rede Xodó de Comunicação, sistema integrado de rádios do estado de Sergipe. Opa, de volta rapidinho, hein? Na Xodó, tá na melhor. E o verãozão, hein? Tá com tudo. Ensolarada aqui na capital sergipana. Rio de Xodó FM, a gente segue com a música. Tem Thiaguinho, ela é demais. Alô, Eline, tá na Santa Maria. Grande Gilvan Jones, o taxista de Maruim, tá curtindo a nossa programação aí. Valeu, Gilvan. Boa tarde. Ela tem jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucura de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. E aí? Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Quando beija minha boca e se entrega inteira, meu Deus, ela é demais. Uma canção, uma canção, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira,